Você imagina? Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer? Você merece o Extra? É gol! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Sejam bem-vindos. Ô, oh, fim de semana bom demais, hein? Pô, nem fala, velho. Que fim de semana, hein? Olha, aí, ó. Teve jogo de seleção brasileira. Não, e chupa Maju, aquelas meninas na previsão do tempo que disseram que choveria. Erraram, todas erraram. Erraram, ela errou? Nossa, todas, porque o final de semana vai ser de chuva. O Domênico fica sacando. A Maju não erra, velhinho. A Maju não erra, velhinho. Ah, fez, que felicidade. Fez uma lua legal, aí. Fez uma lua legal. Não sei que felicidade é essa. Ué, Páscoa me lembra chocolate. Páscoa. Chocolate ao monte. Chocolate, eu lembro todo de uma todo mundo com a cara coisa. Cheia de espinha aí, tudo véio. Assim, você não usar chocolate. Tá com chocolate sede, bento, Dodô? Né? Tá com sede? Tá com sede, chocolate bem. Eu hoje, pra falar do Palmeiras, eu trouxe 4 copos de água... Água santa. Água benta. Pra mim poder segurar o ânimo aqui. Calma, Dodô. Calma. Vai cair. Olha, fica nervoso. Vai cair. Manchetes, vamos começando pela seleção brasileira. Peguei agora, seu Bento. Eu tenho aqui. Você tem? Ah, olha, seu Bento. Pensa que o seu Bento é qualquer Mota? Não é, não. Aqui, não. Hoje o Mota, ele tentou atrasar um lado aqui. Cadê o Mota? O Mota tá aqui, ó. Ah, tá aí. Ó. Ah, tá lá no pedaço? Mas seleção, Sobrado. Ah, olha aí. Seleção amanhã, o Paraguai lá. Lembrando que o Gabigol foi pro lugar do Neymar. E o Felipe do Corinthians foi pro lugar do Davi Luiz. Putz, aqui, olha. É isso aí. Já começaram a desfalcar o Corinthians. Olha o CBF prejudicando o Corinthians aí, RG. Eu assisti o jogo, então. Né? E olha, pô, eu não coloco. Não, eu não briga coloco nada. Em seleção, não coloco briga, paixão no meio, né? Você não gosta de ver seleção. Diferente, né? De alguns aqui, não. Eu gosto de ver como um jogo. Não boto paixão no meio. Diferente do Domênico, do RG. Não, mas eu também que não são, boto que paixão. São verde e amarelo, assim. Mas sim. Eu ponho paixão no verdão. Não, pô, pô. E ultimamente bota, também. Aí os 30 primeiros minutos, eu falei, olha que máquina, hein? Tô jogando muito. Não, mas o Brasil tava deitando mesmo. Tava. O Brasil tava jogando futebol convincente, né? Depois. Eu não sei se foi no intervalo, eles falaram assim, vamos pegar umas instruções lá com o São Paulo, com o Palmeiras. Que horror, hein? Não, mas o Brasil já tomou um gol no primeiro tempo ali, aquele 2-1, já meio que deu uma jogada de água no chope. Aí no segundo tempo, velho, acho que o Davi Luiz, com aquele futebol horroroso dele, contaminou o ambiente, velho. É peladeiro demais. Oh, azedou, mano, é o dono da bola, né? Ridículo. Quem tava no 7-1 não tem que ser convocado nunca mais. Também acha, tem que rasgar o passaporte dos caras. Ridículo. Já deu, velho. Tem que rasgar o passaporte. É o 7-1 com enxerto. Mas, ô, Bento, na boa. Também do Água Santa, não tem que ter que ah, se também mapa, não. Ó, mas na boa, o Brasil é RG. Opa, o Brasil, seleção, tem, o Brasil, ele tem 3 jogadores ali que estão mostrando bola, velho. Os moleques estão mostrando aí que tem condições ali. Neymar, Douglas Costa e William. São 3 jogadores do Brasil aí que os moleques estão mostrando. Mas no segundo tempo morreu não, tudo, mas tudo bem, Sobral. O Neymar mesmo, ele não jogou bem essa partida. Mas o Neymar, todo mundo sabe que Neymar, ele pode... Mas não pode. Ele é um pouco nervoso a mais na seleção. A cobrança em cima do moleque ali é bem maior do que a dos demais, né, mano? Seu Bento, a posição do Neymar tá errada. A posição do Neymar... O Neymar não pode jogar como se fosse centroavante, velho. Tá louco, o Dunga tem que enxergar isso. Você tem que... Meu, ele gente, jogava de centroavante, ele enganava. Gente, ele não, saía. Mas, ô Soma, nós estamos falando de seleção. Seleção. E nenhuma seleção... Não, eu sei. Mas nenhuma seleção pode jogar em função de um jogador, cara. Não existe isso. Ah, mas quando ele é o único que dá certo. Mas então dá nisso. Então é isso aí. A Argentina jogou em função do Messi. Porra, e chegaram na final. Eles só perderam por um detalhe. Mas o Messi nunca jogou na Argentina porque ele joga no Barcelona. Não. Eu não acho que a Argentina jogou em função da... Jogou na última Copa? Como não? Como não? Mas o Messi nem fez tantas brilhantes apresentações da Copa acho do Mundo. Acho que não, Domingo. Não foi não, tudo voltado pra ele. Mas outra ele coisa joga, é falar da Suécia, mas que joga pro Ibrahim, mas joga em função dele. Mas olha, sempre o Neymar, o Messi, Daniel Alves, qualquer um vai jogar muito melhor no Barcelona. Né? O Barcelona é um time entrosado, o Barcelona tá aí há anos. Tudo bem, tem o coletivo, né? O próprio Daniel Alves falou assim, olha, na seleção a bola não chega redonda, não chega no Barcelona. Tem o coletivo. Não, porque o Barcelona tecnicamente é melhor. É mais uma declaração pro cara nunca mais ser chamado, já põe o Danilo no lugar dele. O Danilo tem que ser titular na lateral direita, mas você pega ali, Bento, o Dunga, ó, ele foi bunda mole. Ó, a seleção brasileira tem que estar escalada ali, ó, com o William armando o time, aí você põe na ponta esquerda o Neymar, na direita o Douglas Costa, enfiado lá no meio o Jonas. Tem que aproveitar o Jonas, só. Agora eu te perguntar um negócio. O cara tá deitando cabelo na Europa lá, velho. O principal artilheiro do futebol europeu. O cara tá à frente de Messi, Cristiano Ronaldo, Ibra. Por que o tal do 4-2-3-1 agora, com esses pontas que são meia ponta, por que agora virou a... sensação. Porque é tudo onda. O esquema da moda. Porque é tudo onda. Mas, o Tite dita tendência, mano, cara. É tudo onda. Desculpa, o Corinthians do Tite, que fez sucesso ano passado, tinha 2,66 mesmo, tinha essa história de mas ponta. Mas tá fazendo sucesso era, esse ano. Era Jadson e Renato Augusto. Com a mesma tática. Mas ninguém tá copiando o Corinthians desse lógico ano, que mano. Não tá. Como não? É o esquema, Sombra. É o esquema que deu certo. É tudo onda. É o esquema que deu certo. É o 4-1, 4-1. Aí os nego inventam nego de ponta, que não é ponta. 4-1, 4-1. Mas o Neymar pode ser esse ponto. O Douglas Costa na direita também pode ser esse ponto. Lógico que pode. Ó, Dunga, vem na minha que você passa de ano, velho. Mas, ô Sombra, você viu o que aconteceu, mano? Que deu um maior azedume aí, mano. Depende, tem tantos azedumes acontecendo. Não, com relação à seleção brasileira. A seleção brasileira, ela saiu lá do Recife. Ah. E ela jogaria o próximo jogo. Aliás, jogaria não, jogará. Vai jogar amanhã, amanhã, né? Contra o Paraguai em Assunção. Sim. Ao invés da seleção brasileira, boneca, sair direto do Recife e ir pra Assunção, no Paraguai. Mas tem voo direto? Não, você poderia fazer. Ué, voo é fretado, tio. Ué, voo é fretado? Voo é fretado. Você acha, você acha que o Davi Luiz vai pegar a check-in lá, apresentar o bilhete para o moça, tio? Voo fretado. O que aconteceu, bilhete, mano? O que aconteceu? Aí, beleza. RG, ao invés da seleção brasileira sair do Recife e ir direto para Assunção, fizeram um pit stop em Porto Alegre, num hotel que o Lúcio é sócio. E o Lúcio, que tá sendo o Lúcio, que é convidado de honra. Lúcio é sócio. O Lúcio é sócio desse hotel. Ah. O Lúcio, esse, que foi convidado, Sombra, pra chefiar a delegação da seleção brasileira. Ele que era o chefe da. Ao invés de sair, tá certo? Do Recife, pra poder chegar logo em Assunção, já que vai ter que pegar um voo, já chega logo em Assunção e tem 2 dias pra trabalhar. Ah. O bonitão lá saiu de Recife, foi pra Porto Alegre, pra usar as instalações aí do hotel do Lúcio. Vai que o hotel é mágico. Pra poder sair depois de Porto Alegre e ir pra Assunção. Ou seja. Você tem que pegar 2 voos, cara, quando você deveria pegar um só. E tem mais tempo pra trabalhar e descansar. Em relação à distância, é sombra. Porém, como diz o Mano... Porém qual é o porém da história que o Mano não contou? Não, o hotel, que o Lúcio é sócio, é um baita hotel. Não, mas isso eu não questiono. Não, foi hotel usado pela seleção do Equador na Copa do Mundo. É um hotel que tem totais condições de abrigar uma seleção. É só de sorte. Não é também não, que não, mas eu não disse com relação, agora, em relação à distância. Eu disse com relação à logística. Mas também vou te falar uma coisa. Pegar o avião também de Porto Alegre pro Paraguai também, que nem São Paulo. Ah, mas enche o saco, mano. Mas enche o saco, Sombra. Você é louco? É o que eles questionam. Ah, gente, 45 minutos de voo, vai. Você é louco. Porto Alegre e Paraguai? É mais, mano. Dá é mais. Do lado, pode falar. Mais. São 17 minutos. Mas o problema, Sombra, o que eles estão questionando é Recife. O problema é a logística, cara. O problema é que não tinha necessidade de ir para Recife, para Porto Alegre. Nossa, eles acham que, de repente, nesse hotel logística, eles vão ter uma estrutura melhor para treinamento, para guardar... Vai nada, vai nada. Se fosse um hotel meia boca, eu ia falar também, pô, tá de sacanagem. Mas no Paraguai também tem, gente, uma estrutura adequada. Mas quem não tá achando... É top. Quem não é top, tá concordando com isso? Quem é que não está concordando? Não, o repórter do UOL levantou e questionou o Dunga na coletiva hoje. E ele ficou bravo, deve ter ficado. Não respondeu de forma grosseira, não. Não. Mas ele foi incomodado. Ele fez... Como? Usou uma ferradurinhazinha, né? Isso. Ele falou que isso não era ele que resolvia. Essa parte escolheu... Aliás, ele não tá resolvendo porra nenhuma, imagina isso. Pô, mas a culpa não foi dele não, viu? A culpa não foi dele não, mano. RG, nesse jogo especificamente, o Dunga não teve culpa. Eu acho que ele... A seleção brasileira tava jogando bem, pô, achei aí que ia ser deitaram 4-0, no salto. Velho. Eu também achei. O Brasil tava engolindo o Uruguai. Aí os caras deram uma afinada lá, peidaram na farofa. Tá, mas como é que tá na tabela, mano? Já era, mano. Não, o Brasil agora tá empatado. Nossa, com o Paraguai, mas, com 8 pontos. Mas, mano... Com 8. Mas em que lugar? O Álvaro Pereira não é quadrado. O Brasil é o terceiro, o Paraguai é o quarto. Muito. Mas, mano, é aí... Maria classificado. Maria. É aí que você tem que ver o técnico, cara. É aí que ele tem que funcionar, quando o time muda de comportamento. Sabe o que parecia? Entendeu? Aquele jogo do Palmeiras contra o Rosário? O Palmeiras não parece com um time de futebol. Não. É diferente. Pera aí, aquele jogo foi contra o Rosário? Foi contra o Rosário. Que foi. O Palmeiras jogou um baita no primeiro tempo, não foi esse? Foi. E o segundo tempo morreu, foi igualzinho. O Brasil jogou um baita primeiro tempo, o segundo tempo Vitorino, morreu. Vitorino, zagueiro. Eu acho que, na verdade, assim, jogou, tá, mas... Você vê? O Uruguai, no intervalo, ele falou assim, olha, é assim que os caras... Não é nada disso. É só acertar, é só ajustar aqui a marcação que a gente mata os caras e mataram. Mataram. E o Davi Luiz também deu uma força? Nossa Senhora. Não, o Davi Luiz, gente, faz tempo que eu falo aqui, todo mundo fala, é peladeiro. Isso não é zagueiro pra se levar a sério. O Miranda não está também num bom momento. Já teve momentos melhores, é verdade. Mas eu vejo mais seriedade no Miranda. Não jogou nada sexto. Mas também acho melhor. Pode ser que talvez ele jogando no lado um Gil, talvez melhore, né? Dê mais segurança pra ele. A gente fala, foi dose, velho. Meu, cara. O Davi Luiz é engraçado, ele é gente boa, é legal. Mas sabe o que parece? Às vezes, tipo, um amigo meu que entrou na seleção e foi jogar, sabe? Tipo, chega aí. É, mas de mas gente não. Boa, inferno parece, tá cheio, velho. E aí vai entrar aquele que vai falar assim, ah, pra gente boa, legal, mas não quero... Pra, quero então casa não, com a não minha é filha. Pra casar com a minha filha. Não é, pra jogar bola. Não é não? Então é assim. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra. Ofertas imperdíveis para seu melhor amigo pet estão no Extra. Aproveite! Polo Ar, com a Polo Ar Condicionado e a Samsung, você entra no clima. Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite! Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Meu Deus, vamos falar do time que é uma referência na América do Sul. Se referência não, ontem podia ter enfiado no sábado, né? Ter enfiado uns 5 lá no Ituano, se não fosse a trave, foram 4 bolas na trave. Aí o Felipe no finalzinho tá empolgado com a convocação, meteu o gol, não deu aquele mortal tradicional, né? Que o Tite certo ele. Tite já falou pra não fazer isso. Ficou com medo de se machucar. Tá aí, mano, o Corinthians, puta... Lá voando, né? 29 pontos. 29 pontos. 2 milhões de torcedores completou no sábado na arena. Sim. Ó, vou te falar, o Corinthians colocou sábado 29 mil pessoas no jogo às 9 da noite. Tá bem, Benjamin. Não, não é quanto tá bem. Se você pegar a média de frequência no estádio dos jogos do Corinthians aí nos últimos, sei lá, 6, 7 anos, o Corinthians, Domênico Gato, se ele não foi líder... Não, mano, mas quando tá bem, o cara vai. Não, mas não é só isso, Domênico. A torcida do Corinthians, ela sempre foi uma torcida aí que... Então, além disso também, né? Que frequentou os jogos, né? Tá certo? A torcida do Corinthians ali, no mínimo 15 mil ali, você via nos estádios aí. Até que se você pegar nos últimos, sei lá, 7, 8 anos aí, inclusive Campeonato Brasileiro e tudo mais, você vai ver que a média de público da torcida do Corinthians é sempre superior a 15 mil. É uma torcida grande e também vai. E ainda numa fase boa, é isso que eu quero dizer. A torcida do Corinthians é uma referência. Podem ficar putos aí, podem falar um monte aí, mas é verdade. No Brasil não tem uma torcida que acompanhe tanto o time quanto a torcida do Corinthians. Aí o Santa Cruz. Não, mas aí é outra coisa. Ah, é outra coisa? É, eu não vejo a torcida também do... Qual o preconceito? Qual o preconceito? Não, mas é outra também coisa. Também é. Outra coisa. O Santa Cruz ele tá na Série C, o torcedor precisa realmente, a torcida do Santa Cruz é muito fanático. E todo time da Série C lota estádio? Não, pelo contrário. Então não diz que torcida... é Série C. Não, mas a torcida do Santa Cruz, ela merece destaque, sim, como você bem destacou. Você menosprezou. Não, pelo contrário. Mas a torcida do Corinthians, Sombra, eu não vi a torcida do Santa Cruz colocar 40 mil pessoas no Japão, por exemplo. Eu não vi a torcida do Santa Cruz colocar... Foi? Como não? Eles não foram pro Japão. Mas não puseram. É, eu nunca vi a torcida do Santa Cruz, Benjamin. Dividi o Maracanã, tio. Duas vezes, inclusive. Aliás, nem você viu. Com todo respeito, eu vi. Em 2000 eu vi. Em 2000 eu vi. Quem dividiu Maracanã em 2000? Aonde? Ah, vai lá pensar qual que dividiu Maracanã. Benjamin, Corinthians e Vasco em 14 de janeiro de 2000. Eu tava lá, Paquito. Aqui ninguém é cego, mano. Eu tava lá. Você tava lá. A televisão mostrou pra todo mundo. Mostraram, por isso mesmo. A Bandeirantes mostrou o torneio Verão Vivo pra todo mundo. Verão Vivo tem o teu fiofó. É, aquilo lá foi o primeiro mundial reconhecido pela FIFA. Você sempre falou Brioco, por que você mudou? Brioco é mais legal. Fala de novo. Aí, repete, fala de novo. A Bandeirantes transmitiu o Torneio Verão Vivo pra todo mundo. Torneio Verão Vivo, teu Brioco. Agora calma. Sim. Tá certo? Mas são sinônimos. Não, mas Brioco fica mais a tua cara. Tá bom. Então, o negócio Brioco. É o seguinte. Aquilo lá foi o primeiro mundial reconhecido pela FIFA. Inclusive, só se ouvia no estádio do Maracanã a torcida do Corinthians, que eternizou aquele grito. Todo poderoso timão. Foi ali, 14 de janeiro. A torcida cantou. Foi ali. A torcida cantou, é verdade, mas estava atrás de um dos gols. Não imagina, Sombra, meio campo pra cá, era tudo Corinthians. O Maracanã estava dividido, gente. Não, não queira vender uma verdade que não existe. Imagina, eu tava lá e vi, gente. Eu tava lá e vi. Não queira inventar. Eu tava lá e vi. Você tá tentando deturpar os fatos. Eu estava aqui vendo pela televisão e vi também. Deturpar os fatos. Mas enfim. É mentiroso. O negócio é o seguinte, eu não tô aqui pra fazer defesa da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, pelas atitudes que tem, fala você só vem aqui pra defender a torcida. Não, pelo contrário. Então, essa marca de 2 milhões aí na Arena Corinthians aí é um negócio emblemático. Mas perto do que a torcida do Corinthians ainda fará em termos de presença na Arena, RG, é uma marca que ficará pra trás daqui a pouco aí. Nos próximos meses, tenho certeza que a torcida do Corinthians duplicará, triplicará e quadriplicará essa marca aí, tá certo? Isso é resultado, mano, penso eu, na minha opinião, de um trabalho bem feito com relação ao sócio-torcedor, né? Eu acho que isso esse trabalho que o Corinthians iniciou aí e executou muito bem, vem executando e administrando muito bem, eu acho que isso é o reflexo hoje. Não, mas não só, viu, RG, antes mesmo do Corinthians lançar esse plano aí do fiel torcedor, a torcida do Corinthians já tinha uma média de público aí muito, muito grande comparado com os demais. Mas você não tem a dúvida, porque hoje... Não, mas potencializa, claro. Não é normal e natural, né? o fato é, do torcedor ter exclusividade na compra de ingressos, é, num jogo cobiçado. Faz muito. O Corinthians proporciona muitos benefícios. Ao contrário, também, por exemplo, do meu time, que não dá porra nenhuma. Outra, a Arena também é um fator preponderante para que o torcedor possa ir conhecer. Você tem um time competitivo. Você tem um time competitivo também. Faz com que o torcedor também veja que ele está sendo recompensado. Então, querendo ou não, isso daí tudo envolve e tudo abrange. É o que eu estou falando. O torcedor do Corinthians, ele tem uma resposta. O que, por exemplo, o meu não tem. O torcedor do meu time não tem. Então, isso é pacote, velho. Só para finalizar, com relação ao que o Bento disse aí, esse placar de 1-0 aí, sábado, contra o Ituano, não reflete o que foi a partida. O Corinthians poderia ter aberto. É contra o Ituano, que é um time bem montado. 4 ou 5 gols, cara. 4 ou 5 gols. Isso mesmo. É prazeroso, cara, ver o time do Corinthians jogar. Você vê o time do Corinthians em campo, é como se você estivesse vendo, talvez, aí a Paula Oliveira nua. Não, você tava indo... Pelo amor de Deus, você tava indo bem, cara. Não. Porra, seu Bento. É verdade, seu Bento. Parabéns, Felipe, mano. Parabéns. Tá de brincadeira, olha. É prazeroso, é tão prazeroso quanto. Vamos falar da BV Financeira, vai. Pelo amor de Deus, olha. E aí, amigão, precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. Muito bem, BV, bons negócios para você. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, continuando com as manchetes. Manchetes que vem no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com os dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou Superman, tá bom? É isso mesmo. E lembrando, olha, tá rolando agora o pedágio sem parar no posto Shell, da Avenida Hermano Marchetti, número 800. Avenida Hermano Marchetti, 800. Lapa de Baixo. Passe por lá, você poderá concorrer a bonés, camisetas da Energia 97. Vai aprender como funciona o Sem Parar. É legal demais, hein? Então passe por lá, posto Shell, Avenida Hermano Marchetti, 800, na Lapa de Baixo. O Mota tá lá. E daqui a pouco, o pessoal vai entrar ao vivo de lá, aqui na Energia 97, seu bem? Santos, let's go! E aí, seu bem? É tranquilo, né, seu bem? A molecada entrou lá, deu conta do recado, conseguiu segurar o jogo ali mesmo com vários desfarques. Tem algum destaque ali para algum moleque novo lá, RG, que você viu, que você falou, olha, esse aí vai substituir bem o Lucas Lima depois do... Olha, tem o Serginho, tem o Vitor Bueno lá, tem o esse moleque que chegou aí, o Joel. Joel Cruel. Golaço do Joel, hein? Joel fez Cruel, fez um bonito gol. Tem o Paulinho. Paulinho que se acertando, né? Tem o Paulinho que tá ainda um pouco devagar, mas parece, né? Demonstra que dá esperança, dá perspectiva. O Santos só tem que aprender e continua pecando, apesar de... E não ter tido tomado gol nos últimos jogos, tomou agora contra o São Paulo. E mesmo assim eu venho falando, não é confiável, não pela capacidade dos garotos, mas pela inexperiência ainda, né? Pela falta de maturidade. Mas eu gostei, acabou sendo um jogo dentro do que os dois tinham para proporcionar e oferecer, acabou sendo um jogo legal, acabou sendo um jogo bom. Né? O Santos pecou porque teve a oportunidade para matar e não matou. E sabe, o futebol ele não perdoa, né? E o jogo é, se você não faz, claro que você vai correr o risco de tomar. E o Allan Kardec, que é um cara que sobe muito bem, é um cara que se posiciona muito bem, tirou proveito da imaturidade lá da defesa do Santos, antecipou, meteu para baixo e já era, né? Não tem jeito. Mas foi bom, cara. É legal. porque demonstra que o Santos tem ali tem um grupo bom para trabalhar, né? Para continuar aí a sua vida. Então eu acho que foi legal, sim. Acabou sendo bacana. E um bom resultado, né? Perde na dentro da chave, cai para segundo lugar pro São Bento, e vem aí. Meu time tá bom, né? Mas também é aquela coisa, na hora que precisa espremer a laranja e tirar o suco, aí não adianta. Sim. Né? Aí sobram os quatro grandes lá. Ou três, né? Em virtude aí. Mas o Palmeiras ainda tá, né? Brigando dentro do grupo. Ainda é cedo para falar que brigando vai dar. Não cair, né? É. Então acho que foi bom. Acabou que foi? Sendo bom. O que foi, Azedão? Tá brigando para não cair, evidente. E ele tem razão. Ele tem razão. Eu tenho nem ânimo hoje de zoar o Domênico. Não, mas ele tem razão. Não posso falar que você já andou por aí, Domênico. Já deve estar de saco cheio já. Né? Mas eu tô tranquilo. Vou aparecer. Mas é isso aí, seu Beto. Nós estamos começando a se acostumar. Isso que é o problema. Vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Continuando. Oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet. Conheça o novo Cobalt. Também HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Are you ready, São Paulo? O tricolor, Samba. Já ia perdendo lá mais um clássico. Né, quando o Kardec, como a gente sarvou. E o destaque vem para o garoto, né? Lucas Fernandes. Vem apostando bastante nele, o Bausa. Não é bobo não, hein? Não. Isso aí já vem entrado, tá entrando bem no time de São Paulo. As poucas coisas que vem sarvando ali, né? Né? Isso aí? É isso? Pô. Tá desanimado. Não perdeu, pô. Ué? Tá. Verdade. Não, comemorei o empate como se fosse... foi importantíssimo isso, um ponto aí. É muito ruim. São Paulo tem uma... Você não sabe que é ruim. Não, você não vai ter o direito hoje de falar que é ruim. Eu sei o que é. Hoje eles conseguiram tirar o foco de vocês. É incrível. Eles conseguiram. Mas veja bem, é que existe o ruim e existe o pavoroso. Eu vou falar agora do ruim. É que o Palmeiras conseguiu se sobressair de uma maneira incrível, né? Incrível, velho. Uma coisa de outro mundo, né? Tem noção, velho. Palmeiras, olha. Bom... Palmeiras conseguiu ofuscar o atentado na Bélgica, velho. Então, uma ideia. Pode falar? Eu falei agora na sala pro bar que o Palmeiras conseguiu hoje ofuscar a Dilma. Que eu não lembrei hoje da Dilma. Hoje eu não lembrei, velho. Incrível. E é tanto o WhatsApp do Palmeiras que nem os WhatsApp da Dilma eu recebi mais. Chega mais. Mas olha, o São Paulo passa por transformações fora de campo no departamento de futebol. Então, contabilizar uma melhora do futebol imediatamente essas mudanças seria imbecilidade minha, né? Porque as coisas estão mudando agora, espero que sejam para melhor. Então, sai Milton Cruz, sai Ataíde, entra novo diretor. Então, assim, as coisas estão sendo mexidas agora. Teve papo lá, diz que esse diretor aí é mais exigente, o Luiz Antônio da Cunha. Não adianta dizer que já nesse fim de semana teria uma grande melhora. Não. O futebol do São Paulo em campo é horroroso. Horroroso. É pavoroso. Pavoroso. Eu, sinceramente, como já disse aqui, falando até da seleção brasileira, eu não entendo por que esses caras ficam com essa historinha desse tal de esquema 4-2-3-1 quando você não tem, às vezes, o jogador necessário pra isso. É a moda agora, Sombra. Você não tem Lucas do Paris Saint-Germain, você não tem Ribéry, você não tem Robin. Aí você vai ver lá o Balsa. É mais chique falar, ao invés de falar 4-3-3, 4-3-2-1 é mais chique. Então eu insisto. O Balsa deve ter os seus méritos na carreira, porque ninguém é bicampeão de Libertadores à toa. Sabe, acho que você pode chegar uma vez na vida com uma puta de uma sorte, mas você não vai ter duas vezes essa sorte gigantesca de ser campeão da Libertadores. Ele deve ter a sua sorte, a sua capacidade deve ter. Aí inventa esse 4-2-3-1 e põe de um lado o Thiago Mendes, que não é um velocista, não é um driblador, é um jogador de meio. Ele é um jogador, para quem não conhece tanto, que ele tem as características do Elias, do Corinthians, de avançar pelo meio, de chutar de fora da área. Aí você joga o Lazarento lá na ponta direita. Mas não é uma ponta, porque o cara fica ali no meio de campo, na intermediária. Então também não avança, não chega no fundo. Do outro lado, você tem o inimigo do futebol. Chama-se Centurion. Ele deve ser uma pessoa muito legal, né? Mas aquilo é antítese do futebol. Aí vem o Balsa e fala, não, mas é importante na marcação, acompanha o lateral inimigo. Muito importante. Então por que tirou? Se ele é tão importante, por que substitui no intervalo? Ah, cansou. Porra, o Centurion cansou de acompanhar o Vitor Ferraz, mas o Vitor Ferraz não cansou de acompanhar o Centurion. Que só 45 minutos e cansou. Cansou de acompanhar o lateral? O Vitor Ferraz não cansou de acompanhar o Centurion. Por quê? Porque um cansa de acompanhar o outro não cansa. 45 minutos, o nego já cansa? É horroroso. Então você pega uma equipe que... E outro, se tá de 4-2-3-1, se você não tem jogador bom pra fazer isso, você deixa lá o centroavante lá, isolado lá. O São Paulo não chega, não tem ataque, não tem profundidade. Não chuta no gol. Não chuta no gol. É horroroso. Esse Balsa também já tá enchendo o saco. Com todos os problemas administrativos que o São Paulo tem, mas esse esqueminha aí que tá pondo em campo, não vai chegar em lugar nenhum, não chega em lugar nenhum. Eles conseguiram perder pro Palmeiras, né? Tem que ser dito isso. Eu disse que ia perder. E ontem por detalhe. E ontem não perdeu por detalhe. Ó, o São Paulo é tão horroroso que, ó, ontem a derrota passou perto. E contra o Botafogo teve a bola do jogo. Se o Botafogo tivesse aquele gol lá feito lá, e mesmo assim o São Paulo ainda tivesse empatado ontem, o São Paulo ia estar perto da zona da degola junto com o Palmeiras. Só que cria toda aquela impressão, não, o São Paulo líder da chave lá. Que líder de chave, Campeonato Paulista não resolve nada, sabe por quê? Porque passa para as oitavas, depois de repente pega até um Água Santa da vida, ganha do Água Santa. Aí chega na semifinal, ou será... São Paulo não pode falar do Água Santa. Né? O São Paulo ou será eliminado pelo Santos, ou é eliminado pelo Corinthians. Hoje não dá para dizer que é eliminado pelo Palmeiras. Mas conseguiu perder do Palmeiras aí, por 2-0. Porque não sabe fazer gol. Porque o esquema é indecente. Porque é uma equipe ruim. Equipe ruim. É péssimo, é péssimo. Espero que o diretor novo de São Paulo consiga projetar um novo time que chega lá no Balsa e fala assim, ó, negão, você ganhou duas Libertadores, mas esse seu esquema aqui é uma porcaria, hein? Mas é que tá, Sombra, esse cara que entrou, com todo o respeito a ele, que deu certo lá em Puti e tudo mais, mas não é um cara impactante. Aquele cara que chega lá, o jogador pega e fala, puta, é o cara que tá falando, mano. Tá, por que, Sombra? Esse tipo de cargo, man, precisa ser aquele cara ali que o jogador olha e teme, cara. Precisa ser aquele, aquele dirigente expressivo, cara. É, o Alexandre Matos expressivo. Não, né? Mas não é isso, Sombra. O Alexandre Matos, ele veio aí com rótulo de ídolo porque ele tinha feito um belo trabalho no Cruzeiro. É. Mas esse tipo de cargo... Mas chegou como expressivo, jogador. Desculpa. Mas é que tá, ele chegou, Sombra, mas ele não tem, talvez, uma bagagem pra se manter com esse rótulo. Olha, mano, que tá perdendo agora. Você olha no Corinthians, você vê lá, tem o Edu, tem o Alessandro. Olha em outros clubes também, você vê, por exemplo, no Santos, é jogador que toca o cargo, man. Só até aquele cara que o jogador bateu, ele pega e falou, opa, deixa eu ouvir, porque o cara é embaçado. Eu não sei, agora, mano, esse cara aí, com todo respeito a ele, Sombra, o jogador lá, por exemplo, Michel Bastos, tá certo? Entra lá, não sei, o Allan Kardec. O cara vai olhar pro cara e pega e fala, mano, esse maluco é quem? O jogador pensa assim, Sombra. O jogador pensa assim. Eu não posso julgar a pessoa e julgar o trabalho sem que antes o cara faça. O mano tem a opinião dele. Eu tenho a minha. Essa história pra mim é... Não, eu falo embasado, Sombra, não. Sim. Com relação ao que ele pode render. Ao comportamento que o jogador terá perante ele, entendeu? É, vamos ver. Eu prefiro aguardar. Acredito que o... Até que se prove o contrário, tem que dar chance pra pessoa fazer o trabalho dela. Tem que dar chance pra fazer o trabalho dela. Pra mim, eu acho que existe muitas lendas e muitos mitos no futebol. Dos super dirigentes, disso, daquilo... De cara que respeita. Olha, o tal do Luxemburgo, que é o mais respeitado e temido pelos jogadores, não consegue fazer uma campanha boa há mais de década. Foi pra China. O temido Filipão fez uma campanha ridícula na seleção brasileira. Então, eu acho que existem muitos mitos aí. No Flamengo não tem um badalado? Ah, o tal do Rodrigo Caetano. Não é badalado? Olha a situação agora, do... Agora vai. A situação agora, lá, como é que tá? O mago dos dirigentes, Rodrigo Caetano. Hoje lá o mago dos dirigentes permitiu a torcida entrar lá no CT para negociar. A situação dos caras, né? Pra conversar. Ah, é. Ninguém bateu em ninguém também, não, vai. Não, Porque, quando bate, a gente fala. Porque assim, não bate... o dirigente tem que se fazer temido. Mas ele, mas na verdade, na hora H, tem que temer a torcida. Porque o dirigente não se faz ser temido. Tem que ir lá a torcida. Semana passada, mais um. Um clube que tem um mega dirigente, Alexandre Mitos. Mas foi lá a torcida também pra cobrar. Foi então, sábado, não foi? Olha, o futebol cria falsos jogadores. Cria falsos de todos os lados. São falsos heróis dirigentes, falsos heróis jogadores, falsos heróis... É, tudo no futebol leva a mistificar. A, né? Criar o cara... Nossa, esse é fantástico, esse tem o dom. Poxa, não tem dom porra nenhuma. Na hora H, futebol ali é jogado dentro de campo, né? Aí você vai ver que vários clubes que foram campeões de tantas coisas, você vai, ah, mas tinha jogador? Não, não tinha jogador. Ah, mas tinha dirigente mito? Não, não tinha dirigente mito. Não tinha. Eu acho que tem muita lenda em toda essa história aí. Na hora H é competência. Não significa... Os caras... O Palmeiras trata o Alexandre Matos como se... Bom, o problema é do Palmeiras. Mas às vezes tratou como se fosse assim, cara. Quando ele vem, os caras comemoraram. Não, é... Era como se fosse uma contratação. Olha, de um jogador sensacional. Me deu dinheiro, eu também tudo contratarei porque... 30 e tantos jogadores. Tudo porque ele foi bicampeão no Cruzeiro, claro, montou o time e tal, ajudou. Mas não, tudo perfeito, por isso. Mas você tem razão, os caras eles criam ídolos ilusórios. Ó, você contratar um monte de jogador, 30 jogadores, é fácil. É que nem eu ia jogar na mesa na roleta. Mas com dinheiro. Tem 37 números na roleta, contando ali o 0-0, tem 38. Legal. Se eu apostar em 32 números, provavelmente alguma coisa vai dar certo. Ganhar, né? Acontece que o tal do Matos aí, no caso do Palmeiras, ele jogou em 32 números e caiu. Tá caindo no 33, no 34 e no 35, cara. É ridículo. Mas assim, não é que eu não tô aqui pra falar do Palmeiras próprio, eu tô falando do São Paulo. Aqui pra zoar o Palmeiras. Futebol do São Paulo é ridículo. São Paulo é ridículo. Espero que essa nova direção do São Paulo fique atenta e mais. Se esse Balsa não conseguir. Repito, se esse Balsa não conseguir fazer o São Paulo chegar na final do Paulista, e aí ganhando ou perdendo, mas jogando bem na final do Paulista. Brigando, cara. Primeiro, acho que não fica. Segundo, aí você quer a minha opinião? Tem que tirar. Tem que tirar porque é o seguinte, cara. O cara que passa o Campeonato Paulista inteiro e não consegue fazer um time jogar bem, não, desculpa. Não... Insistindo com o Centurion, né? E ó? Ah. Alguém mudou de ideia. Ô, Mota aqui mandando WhatsApp pra mim. Motinha é na. Alguém, ó? Duvido, mano. Vou ler aqui, vou assim. Avisa o Sombra que ele tem razão. Mudei de ideia. Balsa não dá mais. É nada, pô, que o Motinha... Aí, Motinha, tô falando Motinha sério. Foi no grito. Não, tia. O Balsa, acho que ele tem até o fim do Campeonato Paulista pra mostrar que ele sabe dar um padrão de jogo, que ele sabe montar uma equipe, pelo amor de Deus. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da Acer, construindo com valor. Também Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. E olha, quem ligar e disser só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano, concorre... Agora, dia 31, essa semana, há um ar-condicionado de 9 mil BTUs no final do mês. Bom, tem 15 aqui, sabe? Tem que pegar o Rio Claro, que tem 9. Se outro ganhar, porque senão o Mojimirim vai, depois tem o Corinthians. Imagina, os caras enfiam... O placar do Estádio 97 informa! Pelo menos de matemática estamos ficando bom, né? Todo semestre tem continha pra fazer. Olha, eu tentei porpar na quinta, que foi feriado, mas na quinta-feira teve o RB Brasil, hein? O problema é com líquido, na verdade, né? Quinta do Red Bull, domingo do Água Santa. Ah, e tem 51, né? Que acha que é mundial também. E o próximo... É o Rio Claro, meu Deus, hein? E na sequência vem o Corinthians, Lava Jato, entendeu? Água Santa 1, 2, 3, 4. Volume morto 1. É, a Série B do Brasileirão é na Rede TV. Agora onde passa a Série B do Paulista, hein? Na Rede Vida? Depois ou antes da Dora Aventureira? Seu vento tá estirado. Legal, demais, legal essa aí. Quer dizer que só vem água pela frente? Agora vem quem? Quem já vem, passou, eu sou. Vem claro, depois Lava Jato. Depois Lava Jato. Lava Jato, teu botico também. Ô, Domênico. Caipira cretina. O que você achou do Walking Dead ontem, mano? Não gostei. Ah, se lascar. Ô, Domérico, mas falar aqui rapidinho do acontecimento do dia. Fala aí dessa troca aí. Vai, Domérico, hoje foi o dia do presidente Paulo Nobre falar. Acabou de falar, foi uma meia hora. Está completamente chateado. Nossa. É, o elenco está chateado, os dirigentes estão chateados, os funcionários estão chateados. E ele assume a culpa, isenta o Cuca. E, na verdade, queria ele falar. O quê? Isenta o Cuca. O que você falou? Ele isenta o Cuca. Ah, o Cuca. Na verdade, o que ele ia falar foi básico, não falou nada demais. Né, o Parmeira aqui é legal, os caras, né? Ia vir de avião, tiveram que pegar uma puta estrada vindo de presidente por dentro. Se ferraram, né? Castigo, né? Vieram tentar enganar o torcedor, não teve jeito, teve umas pedradas aí no meio do caminho. É. Teve, né? Mesmo? Teve na hora que chegaram aqui. Teve na hora que chegou. É. Não, tá errado, assim. O torcedor, ele é mais emoção do que razão. E agora, é como sempre, quando aperta, né, o calo, partem eles pra Atibaia, lá onde estaremos em breve lá. Né, então agora vão ficar lá até quarta-feira. Ah, mas até eu vou falar uma coisa. Primeiro, no começo do ano, levaram pra Atibaia, viu, Paulinho? E botaram o show do Sérgio Malandro lá. Se fosse o meu, stand-up não daria azar. Ô, meu, falar tá difícil agora. Tá vendo, mano? Capaz tá vendo? Rir. Leva o Malandro lá. O seu show é muito bom, mas os caras capaz de não entender. Não, agora não. Tô falando com o Medona. Agora piadas, eu não quero, velho. Ninguém vai entender as piadas, Dodô. É capaz de não fechar mais show até o final do ano. Ô, Domênio, só passar a situação. O Palmeiras é o lanterna do grupo, com 15. Né? Pega o Rio Claro. O Rio Claro e o Mojimirim praticamente já foram. Não foram, não. Não, 9 pontos, né, Domingo? Não, não foram, não. O Rio Claro foi. Ninguém foi até agora. Rio Claro e Capivariano já caíram. É isso, Rio Claro. Jojo, quem tem 9 já foi, amor. Quem tem 9 já foi, Dodô. É difícil. Já hein? Foi, já. É daí o problema é que cai em 6, né, velho? Então, tem 4 vagas pipocando aí. Olha o que a gente tá torcendo aqui, Jojo. Pelo amor de Deus. Quem já foi, mano? É, tem 2 aqui que já caíram, Domênico Gato. Já foi? Já foram. Ah, não, 9 pontos. Não tem como escapar, não. Quer ver, ó? Vou dar um refresh. Não, não escapa. Tabela. O Jojo, quem tem 9, não tem 10, é, entendeu? É difícil. Tudo bem quem tem 9 não tem 10, mas ó, cada vez liga, 3 pontos, pô, falta 9 pra disputar. Mas, ó, o Capivariano e o Rio Claro são 2 times aí que já não almejam nada no campeonato, esses 2 aqui já caíram, tá certo? Tá pra chegar. Tem 4 vagas pipocando. Domênico, esses de 9, mano, pode chegar de 8. Matematicamente é uma coisa. Matematicamente, concordo comigo, não. Já foi. Não, já foi. Eu entendo, olha, talvez pelo futebol já tenha ido, mas... Domênico Gato, esses 2 times que você acabou de citar, ó, se você analisar, eles têm 3 vitórias no campeonato. Ô, Maninho. É isso? Ô, Maninho. Mas é que tal, o Palmeiras é um time que tem perspectiva. Olha, Maninho, lê os números aí dos últimos, por favor. Por exemplo, o Capivariano tem 9, o Rio Claro tem 9. O Mojimirim, que ainda cai também, ele tem 11. O Botafogo de Ribeirão Preto tem 12 pontos, junto com o 15 de Piracicaba e o Oeste. Com 12. Tá certo? Aí esses daqui são os times que caem. Oeste, 15 de Piracicaba, Botafogo, Mojimirim, Rio Claro e Capivariano. Pula 3. Aí o Palmeiras, vó. Que é 15. Agora ele tem 15 pontos comparado aqui com o Oeste, que é o primeiro dos que caem. O Palmeiras tem 15 pontos e o Água Santa também tem. Mais. O Palmeiras, ele tem ainda essa, teoricamente, gordura de 3 pontos. É. Mas o Palmeiras, ele pega o Rio Claro agora, que é um time que já praticamente caiu no Campeonato Paulista. Ah, mas não quer dizer nada, hein? O outro jogo do Palmeiras é contra o Corinthians, dependendo do que acontecer nessa rodada. Por exemplo, o Palmeiras perde pro Rio Claro e perde pro Corinthians, o Palmeiras já automaticamente tá rebaixado. E a outra, Palmeiras não perde pro Rio Claro. Ah, eu pensei isso com a Santa. Ah, peraí. Não perde. Eu achei isso com a Água Santa. A última rodada pega quem, hein? Mojimirim. Nós. Vocês, Mojimirim. Aonde? Em Itápolis? Não. É, Mojimirim. Em casa. Ah. Os 2 em casa, gente. 3 jogos em casa? Jogos em casa. Não. Mano. O último jogo com o Mojí é fora. Mas o Mojí vai estar rebaixado já. Aí não quer dizer nada. O Mojí possivelmente já estará rebaixado naquela rodada. Falei do Água Santa. Vai lá, Jojo, mete a boquinha aí. Tem 2 coisas serem levadas. Primeiro, vamos falar do jogo de ontem. O Palmeiras até começou a jogar melhor. Incrível isso, né? Começou a jogar melhor. O Robinho perdeu um gol que ele chutou de fora da área e meteu a bola na trave. Tava 0-0 o jogo. Talvez se tivesse feito aquele gol, poderia mudar ou não a história, né? Porque no Palmeiras tudo é possível mudar, né? Tudo acontece no time do Palmeiras. É incrível a capacidade que o time do Palmeiras tem com esses dirigentes todos que vieram aí ao longo desses anos. Desde 2000, quando realmente a parceira foi embora do Palmeiras. É incrível como esse time do Palmeiras ele coleciona resultados desastrosos. Pra não falar outra coisa. Eu tô tentando me conter pra não falar palavrão aqui, o cacete é 4, porque é difícil. Você pode pegar 2000 pra cá, olha, 2000 eu lembro, né? o resultado mais incrível que aconteceu foi a final daquela competição contra o Vasco, que o Palmeiras vencia por 3-0 ao final do primeiro tempo. E o Vasco veio com o Romário, mas também tinha um timaço também, né? Acabou virando por 4-3. Tava ganhando de 3-0. Tava 2-0. E o empate era do Palmeiras. Não, tava 3-0. 3-0 Palmeiras. 3-0. Virou o primeiro tempo 3-0 com o título na mão. Tipo, ainda se empatasse era do Palmeiras. Os caras vieram e viraram o jogo pra cima do Palmeiras 4-3. Ali começou a colecionar coisas. Se você pegar, que eu não vou lembrar agora, teve um site que destrinchou todas essas tragédias que aconteceram ao longo desses anos. Né? E é uma por ano. É uma por ano. É porrada. Num ano tem toda hora tem uma porrada. Pelo menos uma, né? É, 2000 eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar o que aconteceu, mas 2002 caiu pra segunda divisão. Perdeu alguns jogos lá. Em 2003, jogou a segunda divisão, mas perdeu do Vitória de 7-2. Aquele jogo que o Marcos foi chutar a bola, furou. Palmeiras no Novo Século foi o grande de São Paulo que mais goleadas tomou. Exatamente, tomou é uma por ano. 22 goleadas. É uma goleadas. Por ano, Sombra, é uma por ano. Aí, a maioria de time pequeno. Pega aí. É tudo viu, time você pequeno. Viu que louco, Dodô? Não tem time grande. Você viu que louco? Teve uma de 4 pro São Paulo. Ontem fazia 3 anos que o Mirassol tinha ganho de 6, no mesmo dia. Então. Pra comemorar. É complicado. É, comemoramos o chocolate da mesma forma, né? Então, assim, e aí vem colecionando de desgraça atrás de desgraça. E sabe, e dirigentes que vieram aí que não fizeram a coisa acontecer. O time, ele tem uma facilidade de pegar crise dos outros, que é uma coisa impressionante. A crise estava toda do lado de São Paulo. Palmeiras, não, peraí, a crise pra vocês não, é pra nós, tem que vir pra nós. E a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Com relação ao jogo, desculpa, com toda a honestidade, sabe, e com todo o mérito que pode ter o time do Água Santa, porque está na primeira divisão e deve ter conquistado por méritos, acho que foi o quarto colocado na Série B do ano passado, subiu com a última vaga, com todo o mérito que eles subiram, tudo, mas desculpa, hein, tomar 4 gols do Água Santa, olha... Cala a boca. Não, mano, é sério. Tomar 4 gols do Água Santa. Mesmo. Eu tô falando sério uma coisa aqui. É verdade. É pedir pra ir embora, velho. Não pode disputar Campeonato Paulista. O Palmeiras não pode disputar Libertadores. Esses caras que estão hoje no Palmeiras, todos os jogadores, e não vou isentar não jogador aqui não, hein. Todos que estão lá. Eu vou isentar jogadores que foram pra seleção, que não estavam nesse vexame de ontem. Eu vou tentar isentar o... Também, né? E o Praça, coitado, ele fica vendido em certos momentos, que é impressionante. Tomar dois... Olha, gol de escanteio é que nem pênalti hoje pro Palmeiras. Os caras sobem sozinhos e vendido o Praça ali, fica. Os caras não sobem com o cara. Olha, Edu Dracena, desculpa, com toda a necessidade, o RG vinha falando. Ele era reserva no Corinthians, os caras foram contratar o cara. Ele não é o culpado, mas ele não pode vestir a camisa do Palmeiras. Ele é lento, cara. Os caras pegavam e davam... Pegava no quanto dava uma bica pra ele. Não pega quanto mais. Quanto o RD falou nas costas dele. Quanto o RD é lindo demais. O segundo gol do Água Santa, Domênico, que o cara lá do Água Santa, ele correu depois e chegou antes. Exatamente, mano. É. Não dá. Olha, foi o segundo. É incrível, mano. É incrível isso, cara. É impressionante. Foi o gol que já praticamente pra gente acabar de empatar o jogo, os caras foram ali e fizeram o segundo. Não, tem uns jogadores que não podem vestir a camisa do Palmeiras mais. Eu acho que não pode mais vestir. Porque vai ter uma lista desculpa. De dispensa. Então viu, tá, Jorge? Olha, desculpa. O Zé vai Roberto. Vai, Zé Roberto, vai, por vai exemplo, ter. Vou pegar o Zé Roberto. O Zé Roberto é um cara muito experiente. Ajudou o time do Palmeiras a ser campeão ano passado. Ajudou muito o elenco do Palmeiras. Mas não podia ter renovado. Ele é um jogador, um ex-jogador em atividade. Não dá. Não dá. Infelizmente não dá. Vamos lá. Vou de trás pra frente. Então, vamos lá. O Lucas é um cara que deixou o futebol dele no ano passado. Não vem esse ano. É igual placa de carro, a minha placa é hoje, né? O do cara é todos os jogos, ele não vem, porque é final da placa dele. Não vem, não acontece nada. Tá na hora do João Pedro pegar essa vaga aí. Tudo bem que ontem ele entrou numa roubada desgraçada. Qualquer um que... Né? O Jean também chegou agora, não dá pra saber. Põe uma lenda, mas pode tentar o Jean. Pode tentar o Jean, viu, vovó? Tá, pode tentar, não tem problema não. Mas o Lucas hoje tem que ser reserva, velho. O Jean veio com a condição de ser meio. Vamos lá, a zaga lá do Palmeiras, é só o Vitor Hugo que salva. Não dá. O Roger Carvalho, ele o Thiago Martins fraco. Tava bom, tiraram ele, João. Fraco. O Thiago, tudo bem, ontem não tava. Mas ele tava bem, tiraram ele. Então, fica mudando. Mas menino, fica mudando, fica mudando. Sim, mas o Maninho, ele não errou ainda. Então, vamos lá, o Roger é fraco, esse outro, aquele outro que fez blambeza. O Leandro Alameda. Esse aí, tinha nem tá vendo? Só colocar ele no banco de novo. Ele não te via, ele não devia estar nem no elenco do Palmeiras. Então, ele dá azar, ele devia ter treinar separado. Dá botar um pé de coelho na cara dele. O Dracena não pode ser jogador do Palmeiras, desculpa, não pode. Ah, mas é experiente. Experiente, eu vou lá de experiente, que eu sou experiente, eu fico lá. Eu fico de graça, não tem problema, eu fico lá. Experiência por experiência, vai eu lá. Não tem problema, se precisa de experiência, eu vou lá, eu. Não, porque esses caras não adianta, não adianta, velho. Desculpa. É, aí você parte pras alas, né? O Lucas, infelizmente, desceu o futebol, ele é bom jogador. Só que eu não sei o que tá acontecendo. O Egídio, não tá, cara. Mas não acerta, não tá jogando, vovó. Ele não acerta cruzamento. Mas ontem ele acertou, hein? Ele jogou bem ontem, né? Ele acertou uns lá. Não é porque a VAR conhece. Contra o RB Brasil, gente, ele chutou bola na trave, o goleiro famou. Olha, ontem não escapa um jogador. Desculpa, tomar de 4 do Água Santa, não dá pra falar que alguém foi bem, mano. Não dá. Tomou de 4 do Água Santa, velho. Não tomou do Barcelona. Do Água Santa, gente. Vocês estão de brincadeira, vocês estão de sacanagem. Esses caras estão vestindo a camisa. Vocês estão tudo de sacanagem, porra. Vocês são tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês recebem dia e recebem muito bem, hein? Muito bem. O Paulo Nobre não atrasa salário mais, não, lá no Palmeiras. Não tem esse troço, não. Vocês estão de sacanagem com o torcedor. Vocês estão achando que o torcedor é o quê? Palhaço, velho? É igual o governo do Brasil, tá achando que é palhaço? É igual, vocês estão fazendo igual. Vocês acham que o torcedor é palhaço? O cara paga o ingresso dele lá pra ver um jogo desse, cara. Que sacanagem vocês estão fazendo. O RB, que foi agora, que tomou uns 2-1, que tomou um pau. Vocês estão de sacanagem no Pacaembu. Do Água Santa, vocês estão de sacanagem, cara. Não é possível perder 5 jogos no Paulista só pra time pequeno. Não é, não pode. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu nunca vi mandar tanto pra ter. Tem que mandar todo mundo embora. Ô, Matos, você que vem aí como o cara, o cara que é o bambambanda, você é fraco, velho. Você é fraco. Só contratou tranqueira, velho. É fraco. Some do Palmeiras. Tá na hora de você ir embora, puxar o carro. Você de estratégia, você não é nada. Você é fraco, velho. Ruim. Da linha, velho. Paulo Nobre, você é presidente. Toma a rédea do clube, cara. Tá tudo jogado. Esse elenco tá arrebentado. Eu começo a... começo a acreditar naquela história lá daqueles 3 grupos que aconteceu. Começo a acreditar. Naquela isso não grava... tem, não. Não tem. É, tá vocês... tudo não tem. Não tem, jogador. Tá tudo, só tá bom. Tá uma paz o time do Palmeiras. Não, não, não, tá vocês ouviram a coletiva do Paulo Nobre ou não? Não falou nada com nada, Sombra. Eu ouvi, não falou nada com nada. É burocrata. Não falou nada com nada, puxou a responsabilidade pra ele. E é sua sim, Paulo Nobre. A responsabilidade é toda sua. Você que fez esse time, você que montou esse time. E é mesmo, então toma. Então, olha, então, Paulo Nobre, você vai entrar de novo, vamos àquela história. Na minha opinião, tem alguns presidentes que foram os piores da história do Palmeiras. O Gordo, o Tirone, já falei na cara dele, se o Paulo Nobre entrar aqui no ar, eu vou falar isso pra ele. Ele não é o pior aí, ele não é o pior. Ele salvou o Palmeiras com a grana que ele tem, tudo. Agradecemos, tudo, tipo, o Paulo Nobre, mas, ó, quase caiu com ele lá atrás. Ele subiu no centenário o time e no ano do centenário quase caiu, mas não caiu. Porque o tal do Náutico lá, ele falou, não, deixa que eu faço lá às vezes, é nóis, velho. Náutico não, era o Vitória. É, o Santos, deixa com nós que nós vamos nós. É nós que vamos. Nós vamos pra lá, entendeu? Agora, e montou um time milionário, aquela coisa. No ano passado não aconteceu porra nenhuma. Aí foi campeão da Copa do Brasil. Num detalhe em que eu acredito muito mais naquele negócio do torcedor do Palmeiras que fez aquele cordão e incentivou aquilo lá e emociona mesmo. Intimidou o Santos e também. Ajudou, aquilo ajuda. Claro. Você pode falar o que você quiser que ajudou. É verdade. E o time do Palmeiras teve a felicidade de o presidente do Santos deixar o jogo, marcar o jogo aí, pra, sei lá, 20 dias depois, porque o Santos tava voando. É, o Palmeiras não tinha a menor chance contra o Santos, a menor chance. Mas aí o Santos esfriou, foi esfriando a coisa, teve a chance, teve a sorte também, Gê, daquele menino, eu esqueci o nome dele lá, o rapaz que perdeu o gol. Nilson. E também ajudou, e tudo tava ajudando, tava meio conspirando a coisa a favor. Tem aquela coisa da conspiração a favor, né? Existe isso no futebol. Mas foi o que eu disse, Dodô, caiu no colo do Palmeiras. Caiu no colo, a Copa do Brasil, caiu no colo. Copa do Brasil, fica assim, não me vem com esse papo de, mérito, não tem mérito nenhum. Caiu no colo, tudo bem, teve o mérito do último jogo, jogou bem e tal. Alguns jogadores estavam jogando bem, tudo. Mas isso daí é que nem um eclipse. Ele aconteceu do nada, veio, ganhou, acabou. E sumiu. Sabe? Não, e não vai acontecer mais. Como foi então, com o Filipão, né? Ganhou. Exato. E depois, exato. Aliás, com aquele time do Palmeiras é bem melhor que o do Filipão, né? Não, mas, ô, Domênico, o Filipão ganhou com o Betinho lá fazendo três anos, em 3 anos de administração do Paulo Nobre, o Palmeiras teve 6 treinadores. É o quarto ano dele, mano. É o quarto, né? É. Aqui em 3 anos, quantos? O Palmeiras trocou de vez. Ah, o Palmeiras trocou 6 vezes, RG. Foi 7 treinadores, né? Não, então, se contar o Valentim, ok. Não, todos são assim. Não, mas ele mas que treinadores aí foram 6 em 3 anos. Mas olha, eu acho, honestamente, dizendo, o Cuca, olha aqui, o Cuca, muita gente, o Cuca não tem a menor coisa, ele pegou. Coitado, chegou agora. Olha, né? Mano, ele chegou agora e pegou um time todo desarrumado, tá tudo bagunçado, e eu honestamente começo a acreditar que o time do Palmeiras tá totalmente rachado. Acho que tá. Olhem a declaração, mano, do Fernando Prass ao final da partida. Ele tá irritado. Olha lá, olha lá. Olha, é, então vê lá. Mas você se pega a declaração, se você eu achar, mano, por favor. O que ele declarou? Pega o Prass, você tem aí, mano? O que ele declarou? Não, o final. Mas quando o Palmeiras perdia com o Marcos, assim, contra o Vitória, ele falou um monte e não tinha rachamento, ele só ficava... da vida. Tava rachado o grupo, vovó. Tava rachado, como não tava, mas vovó. Olha, o Marcos ficou muito tempo no Palmeiras. Rachado. Ele foram reclamava. N vezes que foi comentado o possível racha de elenco. Não tava. Mas tava rachado. A maioria das vovó, tava. Desculpa, olha aqui, ó. É o time do Palmeiras. Que a gente não aceita eu entendo assim. É, tudo bem, tem alguns desfalques, aconteceram. Tipo, o Gabriel não jogou, o Dudu tá machucado, que realmente tava, saiu tudo. Outra coisa. Ele tá machucado. Sem comando. O time do Palmeiras não tem o menor comando. O cara parece que se machucou, depois quis voltar, já trocaram e sai putinho chutando. Ô, Dudu, você tá pensando que você é o quê aqui, velho? Pô, mas que lance uma patetada. Você tá pensando que você é o quê? O Messi? Quem que você pensa que é, velho? Saiu bravo, é? Saiu puto da vida. E declarando contra o treinador. É que a gente não fez o programa na sexta, então tem que falar, tem que lembrar essas coisas aqui, Sombra. Mas, ó... Aí o Cuca deixou pra lá. Não, coitado, ele não viu. Porra, velho. Vem cá, essa história do Dudu, do Cuca e do médico, foi uma das maiores patetadas que eu já vi na história do futebol. Pera aí. Porque o Cuca chegou, não, mas não era pra sair, não era, tirou o cara. Mas o Cuca, mas o médico não falou que era pra tirar. Mas o Cuca tava certo, falou, tanto que ele tá machucado. E machucou. Se ele ficasse, ia ser pior. Ah, você acha que foi espaço? Ou o Cuca não machucou e o Cuca deu um gancho nele. Ah, bom, é. Não, mas peraí, o Cuca depois chegou e falou assim, peraí, o Cuca chegou e falou assim, culpa minha, ele não tava machucado, eu entendi que tava machucado e troquei. Isso foi falado depois do jogo. Dudu não mas tinha a declaração culpa. Do Price foi essa aqui, não, não tem culpa, não sei. E disse, o Dudu não tem culpa, foi culpa minha, minha. Aí chegou no dia seguinte, apareceu, mas é que tem uma lesãozinha mesmo. Que bota, isso aí não vai saber nunca, viu, Sombra? Ô, Sombra, peraí. Mas o Dudu não pra não perder. Obrigado, Serginho. Será que o Cuca joga, o Dudu joga a próxima? Não sei. Aí que tá. A próxima olha aqui, Sombra. Que só aqui, ó. É palpite. Pra essa. Palpite. Aguardemos. Não é informação. Olha aqui, ó. Ouve aqui. Aposto que joga. Sombra. Tem culpa, menina. Espera só um minuto. Ouve. Obrigado, Serginho. O café que me mandou aqui o declaração. Beijo, palavras, Serginho. Palavras do Prass. Não, Palmeiras. Beijo, Serginho. Grande, aqui, ó. Ouve. Serginho. Ouve aqui, Sombra. Então vocês tirem suas conclusões, vocês que não ouviram. Torcedor do Palmeiras, eu não ouvi, não tinha ouvido. E depois eu fui ouvir e não lembrava das palavras. Eu queria falar exatamente. Aqui, ó. Palavras do Prass. Abre aspas. Temos que juntar quem acredita. Quem não acredita tem que sair do barco. É, o pessoal me mandou informação aqui também aí, a respeito dessa declaração. O que, que você entende sobre isso, mano? Que ele deve entender que tem nego lá dentro que... Lógico que tem, porra. Tem nego que não tá nem com a situação, Quando eu bati nessa tecla, Domênico, falando que problema do Palmeiras não era escalação, que o problema do Palmeiras não era elenco, postura dos bastidores, aí o pessoal, não, mas não é assim. Mas quem tem que tomar rédea do clube, não é o presidente? Primeiro, deveria ser. É que o Paulo Nobre parece aquele moleque mimado que é o dono da bola. Exatamente. Que ele coloca o Palmeiras embaixo do braço e ele acha que nada pode atingir o clube. Ele se preocupa mais com o rótulo que ele tem perante a mídia e o que estão falando dele aí nos bastidores do que o que está acontecendo dentro de campo, Domênico Gatto. O Paulo Nobre nada mais é do que aquele cara inexperiente, que ele tem muito dinheiro e não sabe o que está fazendo. Ele delegou poderes, também acho que isso é louvável da parte dele, já que ele não sabe. Ele delegou poder. Não tem que meter bedelho onde ele não conhece. Ele delegou poder, é um cara que parece que conhecia da coisa. Alexandre Matos. O Alexandre Matos não tá dando certo, Domênico Gatto. Da mesma forma que ele mandou o Marcelo Oliveira embora, ele tem que chegar, Alexandre Matos, obrigado aí pelo teu trabalho prestado até agora. Outro. Mas desculpa, você não tá dando certo, meu irmão. Desculpa, pica mula. É o que ele tem que fazer. Mas exatamente, não tem, Domênico Gato, não tem. Não vou usar o termo que eu gostaria, mas não tem aquilo lá e pra tem, mandar o cara embora. Tem gente dentro do Palmeiras. Quem tá perdidinho, perdidinho. E tem muitos. Dá uma cara, bússola aí pro Paulo Nobre. E tem muitas, algumas pessoas ligadas ao Paulo Nobre. Que estão pedindo a cabeça do Alexandre Matos. Faz tempo. Estão pedindo. Querem sabe quem pra, pro lugar? Quem? Emerson Leão. Ah, o Leão com esses caras aí na mão, velho. É. É que olha o Leão aqui, é aquele negócio, é aquele choque logo no início, mas depois também Leão é, né? Leão é 8,80. Não, sim, mas olha o cargo diretivo. Olha aqui, ó, Sombra, olha aqui, ó. Leão é 8,80. Então, rapidamente, olha aqui, ó. Então vamos lá, vovó. Oi, amor. 2000, eu lembrei o 4x3 daquela virada. Aqui, ó, 2001. Tá, não vou falar de data aqui, mas vamos lá, 2001. Fluminense 6, Palmeiras 2, lembra? Eu fui nesse jogo, e a gente brincou, o Josué até brincou comigo lá, lembra, mano? Sim, sim. Tá. Ó, em 2001 ainda, Curitiba 4, Palmeiras 1, pelo brasileiro. 2002, ano que o Palmeiras foi pra segunda divisão. Paraná 5, Palmeiras 1. 2002, Atlético Mineiro 4, Palmeiras 0 no brasileiro. E 2002 foi eliminado pelo ASA também. É. Isso, 2002 foi eliminado pelo ASA. Mas aí são só as goleadas. É, mas eu tô falando goleada. Ó, 2003, 7x2 do Vitória, Copa do Brasil. Gol que aquele que o Marcos foi chutar e furou. Chutou e furou. Tava puto da vida, tá? A bola tava em todos. Aqui, ó. 2005, América de São Paulo. América de São Paulo, hein? América, 4, Palmeiras 1 no Paulista. 2005 ainda, Atlético do Paraná 4, Palmeiras 0. 2006, de novo, Ameriquinha. 4x1 em cima do Palmeiras. Caramba. É, daqui, ó. 2006, Figueirense 6, Palmeiras 1. 2006, São Paulo 4, Palmeiras 1. 2006, Santos 5, Palmeiras 1. Mas aí é time grande, né? Mas aí tá tomando goleada. Ah, mas é goleada, Dudu. Então, mas eu queria lembrar só dos pequenos, mas tem grande aqui, ó. Internacional, vai no pacote. 2006, Sombra. Olha que tomou de goleada. Tem 3 goleadas. Internacional 4, Palmeiras 1. 2007, Cruzeiro 5, Palmeiras 0. 2008, Sport 4, Palmeiras 1. 2008 ainda, Internacional 4, Palmeiras 1. 2008, Flamengo 5, Palmeiras 2. E o Luxemburgo apanhou no aeroporto. 2010, São Caetano 4x1 em cima do Palmeiras. Se não me engano, foi semifinal isso aqui, se não me engano, Paulista, hein? Lembro, já não era mais aquele São Caetano. É. Ah, então 2009 pulou, tá vendo? Tá errado isso aí. Não, mas deve ter. Não, 2009 foi que perdeu o título. 2009 perdeu o título do Brasil, goleada. Ganho. Aí chupa, mas tava ganho. Chupa, GP. Então vamos lá, 2011, Curitiba 6x0, Curitiba 6x0. 2013, em 2012 caiu, né? É. 2012 foi pro São Paulo. 13, Mirassol 6x2. Esse foi eterno, hein? 2014, Sombra. Goiás 6, Palmeiras 0. E 2015, o ano passado, Chapecoense 5x1. Pelo menos esse ano... Você não citou aquela derrota também pro Vitória, ano... né? Que foi já 6. Falou. 7x2. Ó, esse ano, pelo menos, a cota 2000... já foi pro Água Benta, né? Olha, vovó. Olha, do jeito que vou dizer uma coisa pra vocês, com toda a honestidade. Ou a coisa, olha. Então vamos lá, antes que a coisa degringole de vez e seja, talvez, a pior coisa, a gente pensou que a pior coisa que poderia ter acontecido foram duas quedas do brasileiro, né? Sim. Olha, o Palmeiras pode cair no Paulista, hein? Nossa, aí ia ser. Paulo Nobre. Porra, tá louco, Paulo, né? Paulo Nobre, os caras fizeram. Já pensou? Mano, meus amigos estão aqui. E se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, eu acho que eu não tô errado. O Palmeiras... pode entrar pra história uma coisa muito bizonha, que é cair no Paulista. Os caras fizeram uma fórmula sobre no Campeonato Paulista. São Paulo caiu já. Pra que o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e o Corinthians sempre fiquem chegassem pra nas oitavas, desculpa, quartas sempre, do Paulista. É. Sempre. Não tem. Olha, é quase impossível o time não chegar nas quartas. Quanto mais cair numa segunda divisão. O Palmeiras aí. Paulo tá conseguindo, Nobre, Dodô. Alexandre Matos, jogadores que estão aí hoje. Tomem vergonha na cara. Dá pra se escapar ainda, RG. Eu acho que uma vitória talvez escape. Uma vitória, um empate, alguma coisa assim. Acho que precisa de duas vitórias, velho. Acho que, não sei, Sombra, talvez uma vitória, porque você tem três. Ou uma vitória em empate, não sei, precisa, mas, hein? Mas pra escapar de ver, tem que ter duas vitórias. Dá pra ganhar. Olha, Benjamin. Não cai. Você não conhece o Palmeiras, não, não é, mas não cai. Você perde pro Rio Claro. Não perde pro Rio Claro, não tem como não perder pro Rio Claro. Mas não tinha como perder do Red Bull, não tinha como perder do Água Clara, do Água Benta, Água Sagrada, Água do quê? O Red Bull tá fazendo... Já tomei quatro copos d'água aqui pra falar isso. O Red Bull tá fazendo uma campanha boa. boa. Ainda bem, porque senão tinha falado muito palavrão. O Red Bull tá fazendo uma campanha boa. O Água Santa não faz pode uma perder, Benjamin. Não, não, não, campanha boa do Água Santa. Água Santa tá pra cair. Pô, isso eu concordo. O Água Santa tá atrás do Palmeiras, velho. O Água Santa tá atrás. Água Santa tava na zona do rebaixamento. Ele escapou agora, mano. Mas deixa eu te falar. Gente, o Rio Claro já está rebaixado. E daí? Isso eu também acho. Na quinta, o Palmeiras ganha. Ó. Eu concordo com tudo, eu não tiro uma vírgula do que o Domingo falou, mas em relação a cair, gente. O Palmeiras tá em quarto? Tá. São três pontos. O Palmeiras tá em quinto. Quinto. São três pontos. Ele tá três pontos de chegar na primeira posição. Então, mas, Benjamin. Ele tá sacaneando, Domingo. Eu não tô, não. Eu achei isso. Eu não tô discordando do Domingo, só tô falando que cair não cai. Você tá querendo fazer o contraponto? Não tô. E só tem um detalhe, Benjamin. Eu não estou divergindo de você, mas eu concordo com tudo. Mas, Benjamin, essa. Só que cair não cai. Tudo bem, Benjamin, mas essa conta que vocês estão fazendo. No brasileiro, você sempre falava isso. Vocês estão falando. Olha, você não falava isso? Como assim não brasileiro, cai, gente? Como não cai? Não, o brasileiro é diferente. Brasileiro é diferente. Mas falando do Palmeiras ganhar do Rio Claro, mano, isso não interessa, velho. E se o Ituano e o Grêmio continuar ganhando? Como é que faz? Não, peraí, gente. Pra cair, então eu te pergunto, não, o Palmeiras... Aí é pra classificar. Então. Mas pra cair, você depende de você só ganhar. Tá bom, mas só o fato de já não classificar, tá já é um vexame. Eu concordo, não classificar no Campeonato Paulista é ridículo. Olha, mas você acha que o Palmeiras cai? Peraí, só um minuto, hoje... Se vamos perder lá. Mais uma? Peraí, só um minuto. Vamos lá. Eu acho que não cai. Porque eu acho que o Palmeiras não perde pro Rio Claro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu mudo meu... Então vamos lá, eu vou ser mais... Eu tô igual o Dodô, eu não tô tão confiante assim. Vamos lá, vamos colocar a pedra em cima da pedrinha certinho pra não ficar distorcido. RG, eu não tô nem mais pensando, desculpa, honestamente dizendo, pelo que o Palmeiras vem jogando, por tudo que vem acontecendo, pelas lambanças que estão sendo feitas, o time do Palmeiras não joga nada. Perde de todo mundo. É um time que perde pra todo mundo hoje. Desculpa, se escapar da segunda do Paulista, eu já tô feliz. Juro, eu não quero nem classificar. Sabe por quê, Sombra? Altura pra classificar com essa porra desse time. Desses caras que não jogam nada e tomar um pau de um time menor aí na quartas, vai ficar feio da mesma cor. Então é melhor nem chegar. Ó, tudo bem, chegar, chegou. Mas eu quero que escapar da segunda, velho. É isso que é o pensamento. Tá louco, hein? É isso aí, não, tá louco, não. Para as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97. Ô, Fred, vamos falar do PES, mano? Vamos falar da Konami? Opa, vamos lá, Sombra, vamos lá. Por favor. É isso aí, rapaziada. Se liga só, hein? Quem ama futebol não pode ficar sem esse game, hein? Pro Evolution Soccer 2016. E se você ainda não comprou, cara, agora é a hora, hein? O preço tá show de bola, velho. Tá top demais. A partir de R$129,90. É isso aí, rapaziada. A partir de R$129,90. E se liga nisso, hein? O conteúdo exclusivo da UEFA Eurocup já está disponível, hein? Ou seja, é mais um campeonato exclusivo no Pro Evolution Soccer 2016 para você jogar com seus amigos e se divertir com os maiores craques do mundo, tá legal? Demais, né? Sem falar que o PES 2016 tem todos. Eu disse todos os principais campeonatos de futebol do mundo e é o único, Domênico Gato, com os times brasileiros, cara. Aí é isso sim. Aí, viu só, né? É o único com os times brasileiros. O que não faltam são motivos para você ter o seu Pro Evolution Soccer 2016 aí na sua casa, tá legal? Então não deixe pros 45 do segundo tempo, amigão. Corra e compre agora o seu Pro Evolution Soccer 2016 a partir de R$129,90, tá legal? Muito bem, Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recupre Plast. Dodô, agora você vai falar... Mas vai falar de coisa boa. Calma, Domênico, respira fundo. Não, fica... A pressão do Domênico tá 29 não, por não 18. Tá, não. Nossa, porque... estaria morto. 29 por 18? Ele tá saindo sangue pelos olhos. Mas dele. Tá, ele tá com uma fralda no ouvido. Não tá porque eu já tomei 4 copos de água. Como é que é? Água santa. Eu vou dizer uma coisa, olha, eu falei de água, mas você ficou preocupado com esse negócio de água. A água é. Porque você tem problema... Aí, ó. Isso aí, tá ouvindo? É hino? Então, olha só, você que tá ouvindo Água Santa, você que viu a tragédia que aconteceu antes com o Palmeiras, e você não quer que essa tragédia aconteça na sua casa. Água na laje, porque, olha, água na laje do Palmeiras. E não é Água Santa que vai cair na casa, hein? Ou é, né, porque a água vem do céu, né? Então, é Água Santa. Mas essa Água Santa, ela pode trazer infiltração, goteira, umidade. Meu amigo, você tem que exterminar esses problemas para que a Água Santa não complique a sua vida. E eu tenho aqui o produto que vai realmente exterminar. Olha, Se o Palmeiras tivesse sombra impermeabilizantes Recubriplast, a Água Santa não acontecia. Não tinha infiltração, não tinha goteira, não tinha umidade na defesa do Palmeiras. Olha, proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. O Palmeiras não fez, mas você pode fazer. Recubriplast é 3 em 1, cara. Primeira demão, sela. Segunda demão, pinta. Terceira demão, impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site legal para você consultar as lojas aí. Boa. É o sinteplast.com.br, viu? Sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sérgio Gomes. Ah, é o presidente. Ah, e o Marinho é dos Santos. É o homem. Marinho dos Santos e o Sérgio Del Nero, lá proprietários e diretores das lojas Rede Construir, estão ouvindo a gente. Boa, abraço pra eles. Um abraço a todos aí. Obrigado pela audiência. Impermeabilizantes Recubriplast. É a máxima proteção para toda a sua casa. E tá rolando o pedágio Estádio 97 sem parar, lá no Posto Shell, Avenida Hermano Marquete, número 800, lá na Lapa de Baixo. Mota tá lá, você vai concorrer a bonés, camisetas da Energia 97, tá bom? Daqui a pouco também entrarão ao vivo direto do pedágio, Avenida Hermano Marquete, 800. Vai lá, cara, de repente você até instala o Sem Parar. É demais instalar o Sem Parar, quebra um galho danado. É, Posto Shell, Avenida Hermano Marquete, 800, o Motinha tá por lá. Daqui a pouco você entra ao vivo falando com a gente, tá bom? Estádio 97. Olha. Que foi, Dudu? Me lembrou aqui, ó. Belelinha. O time do Palmeiras conseguiu perder pra um time. Quem canta o hino dos caras é o Naldo. Mas é, tem hino, o time? Tem hino? É, tem hino? Tem. Tá? Esse não é o Naldo. É o Naldo? Não, não pode ser. Rapaz. Parece propaganda de cerveja. É, de... É. Político, qualquer coisa. Ô, Paulo Nobre, você tá ouvindo o programa? Liga o rádio, ouve aqui. Ah, não vai ligar. Liga, ó, ouve, ah, ó, ouve. Ó, ouve, não, é ouve, não precisa ligar aqui, não é ligar aqui pra falar comigo. Ouve, ouve o programa inteiro pra você ver o que eu tô passando. Você não passa por essas coisas, né? Ah, ah, ele passa mesmo. Jogador do Palmeiras, esses jogadores estão aí. Ele botou 200 pau. Esses jogadores do Palmeiras não passam por isso, né? Ele meteu 200 milhas lá. Quando ele estiver preocupado, ele abre aí o internet bank dele. Ah. Ele fala pra dar uma olhada no extrato. É, mas infelizmente eu não tenho a sua conta, viu? Ah, não tem. Então vamos lá. Mais ouvintes, os primeiros ouvintes. Não, tava nem aí também. Diga. Só fazer um registro aqui, agradecer, porque sempre que ele narra jogo do Santos, ele me manda um abraço e manda um abraço a todos do Estádio 97. Grande Oscar Ulisses. Ah, Oscar, toda vez que ele vai narrar jogo do Santos, ele me manda abraço e fala da galera do Estádio 97. Ele narrou o gol do Kardec com mais ênfase. Ele mandou do Peixão na boa. O gol do Kardec foi mais legal. Pro gol, Oscar. Boa, Oscarzão. O Kardec foi muito mais legal. Vamos lá, ouvintes no ar. 3284-7097. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem ligar e disser recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá bom? Vamos lá, primeiro ouvinte no ar, Dodô! Chamando o Dr. Hanso Cruz. Ah, mas chama. Alô? Alô? Quem fala? Leandro. Leandro do quê? Leandro Cosas Guandelini. Hã? Leandro o quê? Covas? Leandro Cosas Guandelini. Covas, de Mário Covas. É, de cemitério. É, o Cosas. Cotas. Um ah, Cosas. Cosas. Isso. Cosas. Ah, tá. E quantos anos, velho? 32. RG. 3.2, RG. Trocadilho! Nota zero! Quem falou? Zero pra ele. Mas nem falou, desgraçado! Deixa a RG falar aí, pô! Porra! Como é que acontece essas coisas do programa? Ah, sensacional! Eu não acredito! Sensacional! Eu não acredito nisso! Ai, meu Deus do céu! É, meu! Os caras... Ah, se teve no carnaval desse ano um jurado que esqueceu de dar nota... Esse aí deu antes. Aqui o ele já deu antes. É, pensando bem... É, não é. Tudo pode acontecer. E qual que é o bairro, velho? Vamos ver se o Bar, quer dizer, o Benjamin acerta aí. É, acertou, acertou. Vai. Vila Antônio. Como? Eu não ouvi. Vila Antônio. Nossa, Vila a ligação Antônio. Tá muito Antônio. Fácil. Vila o quê? Mas é Antônio, Antônio ou Antônio? Antônio. Ah, okay. Antônio, Antônio. Não, porque tem Vila... Vai, Bar, porra. Tem Vila Antônia e tem Vila Antônio. Antônio. Se é o que ele falou conheço, masculino. É ele falou Antônio, porra. Deixa eu falar no Butantã ali, é, perto da Raposo Tavares ali. É, acertou, acertou, mano. Quem acertou? Eu. O Breja. Ah, o Breja. O Dom. Tá certo. E o time, brother? Ah, é nóis, é palestra, né? Olha o CVV 97, ó. Olha, eu já falei o que tinha que falar e eu gostaria que você não, falasse. Faltou, faltou. Nas últimas goleadas que nós tivemos, você sempre foi muito mais agressivo. Não, mas tem hora que... Tem a impressão que você tá jogando a toalha. É. Porra. Dá impressão? Fala aí, velho, ó. Ah, tá ruim, né, Dudu? Não dá pra entender o que tá acontecendo. Não sei se é aquele problema político que esse Palmeiras sempre teve, né? Porque não dá pra entender, meu. O time não é o melhor time do mundo, mas também não dá pra perder de 4-1 do Água Santa, né? Vocês viram a declaração do Paulo Nobre, ô Leandro, hoje? Então, eu ouvi, não ouvi muito bem, né? Então, em resumo, olha, comentaram aí. Vou resumir pra você, abre aspas. Como presidente, estou extremamente constrangido com os últimos resultados do Palmeiras. Quero deixar claro a todo palmeirense que não existe racha nesse grupo. Não existem laranjas podres, senão seria muito fácil. Era cortar 2 ou 3. O problema existe, é interno, mas a diretoria confia que este grupo que honra a camisa do Palmeiras. O Cuca é o comandante ideal para esse momento complicado que o time vem passando. Tem mais. Na pré-temporada, eu diria que grande parte da opinião pública e imprensa colocava o Palmeiras favorito ao Paulista e tendo um dos melhores elencos do Brasil. Abre aspas, é verdade, hein? Muita gente dizia isso. Não dá para todos estarem errados e este elenco virar ruim de uma hora para outra. Por que não dá certo? O Cuca vai saber responder isto nas próximas semanas, mas não está dando liga. Não sei o porquê, mas tenho certeza que sob o comando do Cuca vai reverter. Não vou entrar na parte técnica, mas já disse várias vezes que na minha gestão não existe elenco fechado. Reforços ou não, o Cuca, que está há pouquíssimo tempo no Palmeiras, precisa conhecer mais o elenco para pedir suas demandas. Dentro da realidade do clube, não há por que não acontecer. Foi isso que o Paulo Nobre falou hoje. É, acho que ele tá falando que não sabe, né? E a gente também não sabe, né? Se ele tá lá dentro e não sabe... Acho que ninguém sabe. É, mas o que eu acho que o Paulo Nobre não pode cravar, amigão, é o fato dele dizer que não tem racha no elenco. Primeiro que ele não vive ali na beira do campo pra saber isso daí. Ah, mas a informação chega, né, mano? Mas é que tá, Sombra. Chega até pra gente, vai chegar pro presidente. Mas é que tá, Sombra, não dá pra cravar, e sabe por quê? Amigão, analisa a circunstância, ó. O Palmeiras, ele tem estrutura. O Palmeiras, ele tem salários em dia. O Palmeiras, ele tem um elenco recheado com boas opções. O Palmeiras, ele tem todos os ingredientes, Sombra, para que você monte um time e faça esse time aí colher frutos. E várias formações você pode fazer. Tá certo? Por isso que eu tô falando. Tem um elenco extenso aí que, teoricamente, você tira um e põe o outro. São jogadores de qualidade. Se quando você tem tudo a seu favor, alguma coisa não dá certo, Sombra, você precisa detectar onde tá esse problema. Porque se tá tudo conspirando para que dê certo, Domênico Gasso, por que não dá? Não é estranho? Por que não dá? A razão mais óbvia, Sombra, é pensar que talvez aí existam jogadores insatisfeitos que não estejam jogando. Isso pode ter contaminado o grupo. E se você começa a deduzir que existem panelas dentro do time. Olha, então vamos chutar. Agora, se existir talvez aí, Sombra, essa insatisfação de alguns jogadores, o Cuca tem que detectar aí quem são os jogadores que ele vai utilizar no decorrer do ano e pega e fala, com esses aqui... Eu sei que o cara vai ficar puto por não estar jogando, eu vou negociar. Fala, esse cara tem nome, eu não vou colocar numa lista de dispensa, porque isso daqui vai desprestigiar o patrimônio do clube, mas eu vou fazer aqui nos bastidores com que esses jogadores, esses jogadores sejam negociados com outros clubes do Brasil. Mas será que, olha, eu vou fazer um questionamento pra vocês. Sim. Quando são grandes clubes, estão bem armados, e o clube não vai bem, tem racha. Laranja podre. Se é o Botafogo do Rio que tá indo ruim, você fala assim, é porque é ruim mesmo. Não, mas é diferente, Sombra. Olha a situação financeira do Palmeiras, olha a situação do Botafogo. O Botafogo... Palmeiras contrata quem ele quer, velho. Gente, o Botafogo jogou com o Vasco, outro perdeu de 1-0. O patrocínio da camisa do Botafogo, você viu? Pois é. Venda de lâmpada R$9,99. Mas, então, mas olha a situação de hoje. Mas o que eu queria argumentar é o seguinte. Às vezes eu acho que se espera demais de times que não têm jogadores tão bons quanto a gente imagina. Eu acho que tem jogadores que eles têm, assim, um marketing privilegiado, às vezes pela informação. Mas aí não se espera dos jogadores, se espera do time. O São Paulo entra no campeonato, a torcida espera que o time seja campeão. Corinthians entra, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Mas espera errado. Não, mas não espera errado. O torcedor... Espera errado, porque não, não tem qualidade. Não, mas eu não acho que espera errado. O torcedor... Se o torcedor, o time dele vai entrar no campeonato e ele não acredita que vai ganhar, aí não vai... O São Paulo entrou no Campeonato Paulista, eu não acreditava que ia ganhar. Mas é que nem tá, por isso. Então, o que muda? A situação do Palmeiras é diferente. Fala, amigão. O estranho é que não parece que falta vontade. Os caras estão jogando, estão dando sangue ali. Tirando o Lucas, né, que tá morto em campo, o resto tá jogando. Então não dá pra entender. Né? Só se um não toca a bola pro outro ali, sei lá, o meu grupo só toca a bola pra um, não dá pra entender. Né? Não, mas, amigão, eu coloquei talvez a hipótese do Racha apenas como uma suposição, não tô falando que seja isso. Não, lógico. É que eu acho que cabe ao Cuca detectar onde tá esse problema. Mas porque é por a partir isso que do momento vai pra que você tem também, tudo, né? Então, mas isso aí também não adianta, vó. O cara colocar os jogadores, aí vamos fazer aqui talvez uma concentração em Atibaia, respirar um ar puro e comer a comida do hotel. Você é uma tentativa. Mas quem, por exemplo, em Atibaia dorme dois no mesmo quarto? Claro. Quem fica com quem no quarto? E quem não fica com alguém no quarto? Aí eu já não sei, eu não acredito nisso. Eu acredito, é igual quando o relacionamento tá pra terminar e o cara pega e fala... Faz tempo que eu terminei o meu. Vamos passar um final de semana num resort. O seu foi a natureza. Não vai adiantar nada. Não, só vai ser paliativo. Paliativo. Ó, eu acho que não há rachadura. O que acontece é a falta de confiamento do time. Toma um gol. Confiança. Os caras estão sem confiança. E outra coisa, olha, o Jojo... Amo o Jojo. É diferente. Aí não, mas não adianta a gente fazer a caça as brundas. As bruxas. Por exemplo, tiveram jogador ontem que jogaram bem. Agora, os que jogaram mal foram muito... Ó, o Alioli foi horrível. O Alioli foi horrível. Que Alioli? O Rafael Marques. O Alioli, ele é bom. O Rafael Marques esqueceu de jogar bola. O Rafael Marques. Mas dá pra ele, um energético pra ele chutar. Você já viu ele chutando? Mas qual é a realidade da carreira, do futebol do Rafael Marques? É esse mesmo, né? Qual é a realidade? Não, ele joga mais que isso. Ano passado, antes de renovar contrato, durante um certo período, ele jogou muito bem no Palmeiras. Sim. Certo? Só que quando ele veio da China, que a lembrança nossa era o Rafael Marques do Botafogo, alguns de nós aqui, inclusive eu, falaram assim: nossa, Rafael Marques, meu Deus! Eu fiz a camisa, lembra? Rafael Marques, então, matador. Agora, qual é a realidade do Rafael Marques? É aquele que a gente sabia do Botafogo ou é aquele que jogou bem seis meses? O Rafael Marques estava jogando muita bola no Palmeiras com Oswaldo Oliveira. Que foi Oswaldo. Mas o Rafael Marques no Botafogo, ele não foi mal, não, hein? Foi. Gente? No começo foi muito mal. Ele ficou, não sei, mas dois, ele deixou três... saudade, tanto é que ele foi vendido. Sim, mas ele ficou meses sem fazer um gol. Mas o Botafogo qualquer um deixa saudade. Quando vai embora, qualquer um. Vai piorando a cada ano. O Norberto. Por exemplo, ó, Jojo. Norberto. Ó, é Leandro. Ouvindo. Eu achei que o Rabinho jogou bem, foi esforçado. O Elvido, eu sei que jogou. Bateu um pênalti mal, hein? Mas ser esforçado deu sorte. Deu sorte que o goleiro pulou. O afrouxa. Para de aliviar, vô. O time perde de 4 no Santa Água Santa. Não é isso. Você veio falar aliviar, vô? É, os caças. Caças brunda. Não é, vovó. O time que perde. Pera só um minuto. O time que perde pra Água Santa não tem. Não tem como falar que alguém foi bem. Eu tô querendo dizer que eu achei que foi bem. Não tem nenhum que foi bem. Foi mal pra cacete. E você viu o público ontem? 2.800 pessoas. Não dá pra. Gente, a avó falou que o time foi bem. Fala, Leandro. Não, não falei não. Não falou isso. O Edinho é que jogou ontem. Eu não gosto dele também, mas ele jogou bem até. É que não dá pra confiar. Como assim jogar bem? Mas peraí. Então tá tudo errado. Ele acertou os cruzamentos. Aonde ele acertou os cruzamentos? Ele acertou um cruzamento, pô. Ele acertou dois cruzamentos que eles perderam o gol de cabeça. Pô, acertou. É verdade isso. Os caras cabecearam tudo torto lá. Gente, pera só um minuto. Olha o que vocês falaram. O jogo tem 90 minutos. O cara acertou dois cruzamentos. Vocês estão loucos. Esse cara é ruim pra cacete, velho. Como dois cruzamentos? Ele tem que acertar 15, 20. Acertou dois cruzamentos, vai pro inferno. O Wagner acerta dois, é dois gols, valeu, é isso. Pô, mas não acerta, os caras não conseguem. O menino consegue. Faz gol, ele não tem culpa. Antigamente, o... Vai dormir, né? Olha aqui, ó. Agora vai dormir. A bota doidona, mano. Eu entendo, né? Tudo bem. Olha, o Egídio, ele foi... O presidente não me liga no meio do programa. Ele foi bom. O Egídio foi bom. O Egídio, ele foi bom lá no Cruzeiro. A senhora gostaria que ligasse, quer dizer. No Cruzeiro, ele foi bem. Eu conheço ele. No Palmeiras, ele teve uns lampejos de vir bem. Aí isso é uma outra discussão também. É, então. O que é que ele jogou bem contra o RD e ontem jogou? Ué, é meu opinamento que jogou. Oh, tá bom, agora... E precisa melhorar o time, mas é ruim, não tem jeito. E cara, vou dizer mais, hein? Nós estamos usando aí, ó, tá falando, mas jogou bem contra o outro e contra esse aqui. Quando chegar Campeonato Brasileiro, não vai ter time nesse nível, aí hein? Aí é que é o problema. O nível é pior, hein? Não vai ter time nesse nível. No Campeonato Brasileiro não vai ter Água Santa. É, aí é que tá. O meu medo é esse também. Pô, não tem nenhum outro pra colocar na esquerda lá e na direita, pô? Olha, se fosse só esse o problema, tava bom. Olha, se a avó acha que o time perde de 4 pro Água Santa, o time jogou bem. E alguém jogou bem. Olha, aí, que alguém jogaram bem. Aí, mentira, você tá falando bobagem. Você botou palavras na boca da avó. Bobagem, eu não falei isso. A dentadura dela até saltou agora. Mas ela disse que o elenco não foi tão ruim. É. Foi isso que ela disse. É, ué. Não, era mentira. Eu disse, eu falo os nomes. Pra mim, ó, a Frouxa, Rabinho e Ovídio, e até o Thiago Prantos, jogaram um pouco melhor que os outros. Ué, não, quase meio time jogou bem. Mas eu disse que jogaram mal. E o goleiro foi bem? Mas a parte coletiva muito bem. Prazo não teve aí, ô Sombrinha, ouve a avó que você tem conscientização. Conscientização. Quando eu falo que esses meninos jogaram bem, quem jogaram mal? Os dois zagueiros, que é essencial nos cruzamentos. Entendeu? Os atacantes que só fizeram bobo. O Eric, que não aproveita as oportunidades. Esse Eric é terrível. Então é isso que eu tô dizendo. Os meninos que jogaram mal, é como um programa aqui. Quantos tem aqui? 7? É. Se 4 forem muito horríveis, vai atrapalhar os 3 que são muito bons. Ó, ele tá me lembrando o Mota. Eu sou a avó. O Mota, ela também. Você botou brinquinho agora também, pô? Outro? Tá bom. Você tá a boneca, hein, pô? O Sombra tinha razão. Ó, o Mota do dia o São Paulo tomou uma piaba. Ele falou que o São Paulo jogou bem, hein? São Paulo tá bem, acho que tá igual. Falei isso. Pô, mas que brinquinho ridículo, hein, vó? E o Tupé? Vó! Quantos quilates esse brinquinho aí, vó? Ah, late um monte, viu, velho? Isso aí, pô, você tem um caninho, velho. Não é, olha aqui, ó. Um time olha o Tupetinho. Só um minuto, um time que perde pro Água Santa, gente, com toda, olha. O Água Santa tô pode com você, ter, Dodô. Olha, desculpa, ele pode ter tido os méritos de ter subido agora pra Série A. Ele subiu em 4º lugar, né? Foi o último dos 4 que subiu. Ele pode ter, sabe, pode ter mérito pra cara. Mas, gente, ele estava ontem antes do jogo. O Água Santa era um dos times rebaixados. Estreando o técnico. Estreando o técnico. O Márcio, que era aquele do Corinthians, lá, o Bittencourt, não é isso? Estreando, olha aqui, ó. O cara chegou no sábado, velho. É, e o Cuca também não estreou ainda, precisa estrear. E envolvia a defesa do Palmeiras como se jogasse junto há anos. É? Tá de brincadeira, não pode dizer que alguém foi bem. Não pode. 4-1, não foi 2-1. Não, mas quem falou foi essa velha. Não, mas tudo bem. Essa velha não, mas é a avó. Não, mas eu até respeito, a vovó tem um jeito de ver futebol, eu tenho outro jeito de ver futebol. Ela quase já não eu acho que um time que perde de 4-1 pro Água Santa, que estava na zona do rebaixamento ontem, não pode ninguém ter jogado bem, cara. Foi 4-1, cara, foi um chocolate dos caras, velho. É o coletivo que tá ruim também. Tá tudo ruim, tá tudo errado. Acho que tem que mudar os 4 de trás, a primeira coisa. O Lucas não dá pra jogar, meu. Eu falei aqui. Fui no jogo contra o Nacional, o cara anda, ele não dá... Ele não abre pra ninguém tocar, não corre, deixa a bola chegar, não dá, meu. E não vamos esquecer que a final contra o Santos, quem jogou foi o menino João Pedro, hein, da base. Não vamos esquecer, hein. Quem jogou de lá e jogou bem foi o menino da base. Eu já não concordo, ele foi horrível. Não foi, não. Pergunta pro RG se foi horrível. Pergunta pro RG se foi horrível. O Santos nem jogou pra aquele lado. É, e olha. Pergunta pra gente. Mas aquele jogo lá que ele matou foi o Matheus Salles, né? Então, o Matheus Salles anulou o Lucas Lima. João Pedro anulou, foi jogou lá, exatamente. Jogou muito. Exatamente. Ó, tem que ser o Edu Dracena, não dá, não tem como. E por falar no Lucas Lima. O cara já tá aposentado, meu. Vai contratar o cara aposentado. Agora, uma coisa que não pode acontecer. O Lucas Lima deu uma provocada no Palmeiras depois do jogo aí, Sombra. Lucas Lima, pra quem não sabe, ele tá na seleção brasileira lá. Boa, Lucas. Ele postou na rede social lá. Tudo isso, depois da derrota do Palmeiras. Aí os torcedores do Palmeiras começaram a pesar na dele pelo fato do Santos ter perdido a Copa do Brasil pro Palmeiras, né? Falou, pra quem perdeu a Copa tudo do começou Brasil, ali, quietinho, né? Alfinetaram ele. Os jogadores. Vem cá. Mas ele perguntar qual é o próximo jogo do Santos na Libertadores. Ô, Leandro. O Palmeiras, não falar muito, não, que eu não sei, que ia voltar de avião, voltou de ônibus, fez o trajeto de 7 horas de ônibus e o ônibus foi apedrejado na estrada. Isso é que não pode. Isso não é legal. Né? Isso não é legal. Acho que você protestar vale a pena. Vocês acham que essas 7 horas, por exemplo... Castigo. Você acha que foi castigo? Porque eu li aqui... Nossa, imagina os caras do Palmeiras parando no frango assado. Som. Porque eu li aqui no Globo.com que teria sido uma tática para despistar a torcida achando que iam voltar de avião. Olha, eu acho que foi um castigo. E ó, eu vou dizer mais, devia de voltar a pé. Voltou? Eu votaria sem problema. Devia voltar a pé. Depois de tomar de 4 do Santa, tem que voltar a pé. Olha, você que está acompanhando o Estádio 97, inclusive o Leandro e todos os ouvintes, podem acompanhar através do aplicativo. Gostaria de dizer que o nosso provedor já voltou. E tá tudo aqui para você acompanhar em áudio e vídeo, o Estádio 97. E você também pode acompanhar que através do site da Energia 97, a transmissão do Estádio 97 com cortes e imagens de televisão. Um abraço aqui pro Sérgio Louco, que tá aqui da nossa cabininha. Grande Sérgio Louco! É nóis! Ô, Bruno! Esse time do Palmeiras, ele deveria voltar a PRG. Mas eu deixaria 4 garrafas de água. De água pra eles tomarem no caminho. É verdade. Ai, que piada. Não. Que piada idiota. Pra você, não importa, vovó. Nós valeu, não valeu, cobra. Obrigado, cara. Valeu. Liga mais vezes aí quando perder de novo. Valeu. Ô, pode deixar, ô. Valeu. Outro dia eu fui no camarote único lá. Show de bola, hein? Animal, né, cara? Show de bola. Vilela, show de bola lá. Então, já que você gostou, próxima vez você paga, tá? Não, é assim. Aí é que tá. Olha, o camarote único é uma exclusividade. Não adianta você falar, ah, quero comprar pra ir no camarote único. É um camarote empresarial, viu, mano? É empresarial. Então você cria uma empresa, vai lá e compra. Ou o cara é convidado pela empresa que tem o esquema com o camarote único, ou vai aqui pela Energia 97, na torcida Star 97. Não tem outro jeito, não. Então ele que funde uma empresa e faça uma parceria com o camarote único. É isso aí. Muito bem, Leandro. Tudo de bom. Tchau. Falou, abraço. Falou. Tchau, tchau. DJ, Broca Fumigante. Broca Fumigante. Broca Fumigante. O Broca vai pôr um som aí pro mano falar do cartão Zoom. Opa, vamos lá. Ó, essa época do Raimundos era boa, hein? O Broca falou assim, não, eu quero tocar mais. O Raimundos era legal. Lembra o CD do Arroto? No final? Então, essa época o Raimundos era legal. Depois o Rodox aí bateu a cabeça, sei lá. Ó. Essa época era boa, hein, mano? Amigão, se liga só, mano. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele, Rodox, olha lá. É, Rodox, é isso mesmo, você não ouviu errado não, e não tem pegadinha não. Ganhe R$5 de crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Basta depois colocar o seu cartão, o seu bilhete único ali na frente do validador e pronto. Não tem pegadinha. Ganhou cincão, tá bom? Zoom é a evolução da conta corrente e com ele você pode colocar crédito no seu bilhete único. A qualquer hora e em qualquer lugar. Assistindo a novela, almoçando, tomando café, você nunca mais vai pegar fila para colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixa agora mesmo, amigão! Baixa aí no seu celular, amigão! Baixa aí, RG número 2! Baixa todo mundo que tá no texto aí, ó! Zoom! Você não sabe como é que se escreve, RG? Eu vou soletrar pra você. Soletre, mano. Ó, o aplicativo se escreve assim, viu? Vai lá na Apple Store, vai lá no Market lá do Android. Sim. Coloca lá, Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Tá legal? Quer saber mais? Acesse aí, zoom.com.br/bilhete-único. E lembrando, Sombra, o cara que ligar aqui no Estádio 97 e disser a seguinte frase... Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom pra gastar como quiser, tá bom? Ô, Dodô, então. Eu sei que vocês viajam, né? Já vão quinta-feira à tarde, vão pra Barcelona, né? Sim. Inclusive, a gente vai tentar trazer de dentro do avião a participação de vocês, né? Porque eu acho que vai coincidir a abertura do estádio com o momento da decolagem. Oh, legal, hein? Aliás, o Domênico podia narrar a decolagem. Mas tem que desligar o avião. Pode? O celular. Ah, mas se a gente pedir uma licença pro Marcão lá... É, estádio 97, velho. Mas vocês vão pra lá fazer de dentro do avião. Vai dentro da cabine. E vocês devem pegar bastante homenagens, serão feitas ao Cruyff. Inclusive, há quem diga que o Barcelona colocará em pauta a possível mudança do nome Camp Nou pra estádio Johan Cruyff. Legal, hein? Não, não sei, não sei se, se vai trocar o nome Camp Nou. Ou, você vai adicionar. Porque, por exemplo, Morumbi é Morumbi, mas o nome do estádio é Cícero Pompeu Toledo. É igual o Pacaembu. Pacaembu. Eu não sei se é estádio Johan Cruyff, mas não sei se tira o Camp Nou. É, 65% de pessoas que votaram no site... Como é que tá o Campeonato Sombra lá, o espanhol? Já te digo, Jovem. Tem 10 pontos de vantagem, lembra? Mas Barcelona pode ser o jogo do título? É o jogo do título? Então, Domênico, o Barcelona está liderando, o vice-líder é o Atlético de Madrid, seguido pelo Real. Se eu não me engano, a vantagem do Barcelona é de 10 pontos, cara. Quantos jogos faltam? Barcelona 7,6, Madrid, Atlético de Madrid 67, Real Madrid 66. É. Só que é o seguinte, não tem jeito. Tem 9 pontos, então, de vantagem. Você esquece que o Real Madrid não vai pegar. Só que o grande problema, que é o clássico, não importa posicionamento... O Real Madrid não quer perder no Barcelona. No Barcelona, né? Não tem conversa. Não quer perder de novo. Não quer quantas rodadas faltam? Olha, são 28, é simples. Né? São 20 jogos, são 20 times, 38, estamos com 30 jogos, faltou 8 jogos. E tem a disputa pessoal que é impedir que o português seja. Então tá todo mundo. Por isso que teve aquele lance assim, do pênalti. Por que você fala o Cristiano Ronaldo com esse desdém? Aí, o português. O que você tem contra falar? O português da impressão que é inferior. Lembra aquele pênalti que o Messi... Sabe que o português é inferior agora? Lembra aquele pênalti que o Messi tocou pro... Tocou pro Suárez. Então, aí o português chegou e falou assim... De novo, de maneira pejorativa. Eu sei por que ele fez aquilo, mas eu não vou contar. Por quê? É, porque era pra não deixar ele ficar na artilharia. Mano, já que a gente tá me ignorando... Por que o RG tem esse preconceito quando você fala esse português aí? Ah, eu suponho que o RG seja de origem indígena e quando os portugueses vieram pra cá... Eles roubaram os índios, né? Não é que roubaram, eles vieram aqui, fizeram umas festinhas aqui com algumas ancestrais. Roubaram os índios. Engravidaram, lógico. Foi tudo feito troca. Ah, imagina. Tocaram aí uma tonelada de pau-brasil pro isqueiro. Bem ligeira tua colônia lá também. Um dia vocês vão trocar o Neto e Ribamar? Mas então o negócio é o seguinte, fizeram uma festinha... Puseram uma sementinha nas ancestrais, RG número 2. Quantas familiares foram? Mas a festa não, essa festa aí não é com os parentes do Mota? Também, o Mota também tem ancestrais indígenas. Mas então o ódio do RG com relação à colônia portuguesa partiu daí. A RG tem ódio da colônia portuguesa? Porra, já foi pra... O pastel de Belém pra RG, ele deu um tapa, cara. Mandou o pastel de Belém lá. O pastel de Belém é bom. Não é muito bom, hein? Do português já virou ódio da colônia. Dodô, Vitor Hugo já voltou a treinar com bola, então pode ser reforço. Né? Olha o sorrisinho, Dodô. Ele tomou uma pancada na cabeça que era preocupante, né? E o Cleiton Xavier? Esse aí esquece. O Cleiton Xavier? Porra, meu. Nossa. O Cleiton Xavier superou. Esse cara vai jogar, velho? O Valdívia nem entrava no jogo outro. Porra. Não é à toa que a torcida do Palmeiras tá com saudade do... Peraí, ô vó. Oi, amor. O Cleiton Xavier, vó. Jogou bem. Jogou bem? Há 3 anos atrás. A conselheira aí. Tem uma pessoa aí muito próxima do Evasor. É que o time não quis, o Palmeiras quis. Tô vendo. Time não quis. Palmeira, quis. Aí bem que se quis. É, parabéns, né? Fez aniversário sábado, foi sábado? É, Márcio? Tô. Aniversário do Márcio é hoje, não é? Não, foi sábado. Pô, pá, parabéns, Márcio. Puta festa, hein? Márcio sumiu, velho. Deixou o sítio lá, velho. Ó, e ainda Márcio hoje sumiu. Tem a música que eu fiz em homenagem ao Palmeiras. É mesmo? Alô, Palmeiras. Alô, Xirém. Alô, Barra Funda. Alô, CT. Fez música hoje, Zeca? Alô, pedrada no ônibus. Estádio 97 tem oferecimento. Não pode. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. falou, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Ester que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Ester, porque você também vai querer um Ester. É Ester que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Ester. Olha, você pode assistir o Estádio 97 através do nosso site, ou através do seu celular, ou através do seu tablet, tá bom? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Beleza, é isso aí, Estádio 97, ó. Vocês sabiam? Aliás, ó, já não bastasse a semana passada uma notícia hilária, né? É. Que torcedores da Portuguesa foram ao treino da Portuguesa vestidos pra jogar e desafiar o time da Portuguesa pra um jogo. Né? Bizarro. Não, e o pior, Sombra, que nesse protesto aí, os torcedores... Tá bem humorado. Foram... Não, então, mas os seguranças nem tentaram barrar a entrada dos caras, porque achou, RG, que os caras eram... os caras acharam lá que os caras eram jogadores mesmo. Torcedores e um jogo. Que ninguém conhece os caras do elenco da Portuguesa. Os torcedores foram lá desafiar o time pro jogo. Que ninguém conhece. É do Palmeiras, véio. Isso? Não, na Portuguesa. Ah, é, não, mesmo. Meu Deus do céu. Ô, Azedão. Tudo na mesma. Ah, evidente que passou do Palmeiras hoje é espetacular, né? Não, mas, pô, torcedor e se vestir de jogador. É. Vai, cara, treinar, né? Eu, se sou treinador, Sombra, eu sou treinador, pai, falar, então, beleza, vamos montar o time aí. Faço os jogadores jogarem contra os torcedores, velho. Aí os jogadores possivelmente vão vencer, velho. E aí fala, cala em a boca agora, porque vocês não conseguiram vencer. E se perder? Então, mas aí você rouba, perder? Né, você põe o árbitro aí pra favorecer o time. E agora, cara, você é trouxa, né? Mas a pressão foi forte e Ricardinho foi demitido hoje. Nossa. Do cargo de técnico da Luz. Outro? Ele não conseguiu fazer a mágica do futebol. É. Quantos jogos, velho? Pode falar, português também, pra palavra. Português acabou. Sim. A portuguesa acabou. A portuguesa, infelizmente, acabou. O Luiz Paulo Rosenberg, ano passado, fez uma aposta comigo em 2020. A portuguesa, é verdade. E a portuguesa tá na Libertadores. Isso é um fanfarrão, né? Ah, vamos lá. Ele foi pra lá, não foi? A portuguesa não, esse ano. A portuguesa esse ano já não sobe mais, hein? Olha, mas com todo respeito ao Rosenberg. Esse ano não dá mais. Com todo respeito ao Rosenberg, o trabalho que alavancou o Rosenberg no futebol, Benjamin, foi aquele trabalho que ele fez no Corinthians ali na época da chegada do Ronaldo. Inclusive o Andrés teve grande participação na vinda do Ronaldo pro Corinthians. Todo mundo fala, ah, foi o Rosenberg, Rosenberg, Rosenberg. Quem trouxe o Ronaldo pro Corinthians foi o Andrés e o Mictório, velho. Os dois estavam lá. Eu sabia? Como que é o Andrés no mictório? Como é assim? É verdade, os dois foram lá no banheiro. Ah, eles tinham se acertado lá pra poder. Estavam tentando negociar, vem, não vem, vem, não vem. O Andrés foi no banheiro lá no. Entre uma brejinha, um chopinho e outro. Os caras foram lá no banheiro pra dar urinada lá no mictório. O Andrés falou: Ronaldo, você tá de brincadeira, vem jogar no Corinthians, vai ser bom, blá blá blá. Começaram a trocar uma ideia mesmo ali e o cara foi lá e trouxe o Ronaldo. Essa conversa. Mas eles se cumprimentaram depois? Não, não. Só depois de lavar a mão. Aí, Dodô. Ontem eu voltava da casa. Mas você esqueceu um nome nessa contratação aí. Quê? Um cara que foi importante, foi Joaquim Grava. Também, médico, também. Né? Que ele foi... O Grava que deu o Joaquim aval lá, falou pra trás, não, cara, não, ele não, é amigo pessoal do Ronaldo. Não, não é o Joaquim Grava que deu o aval. O Joaquim Grava foi o cara que fez metade do caminho andado, sim, foi o Joaquim. Sim, porque além do aval médico que ele deu, ele é amigo pessoal do Ronaldo. Ele teve o poder de convencimento também do jogador. Ô, claro, Dodô, ontem Páscoa, né, voltando da casa da família... Aí eu vou xeretar no rádio pra... Deixa eu ver quanto tá o jogo do Palmeiras, né? Vamos ver lá. Rapaz, quando o locutor fala 4-1... Segundo o Rudy... Eu freio, Dodô. Você freou? Freio. Pena o break, velho. Em você, aí eu freio. Mas aí, quando eu olhei... Fui lá. Pô, coitado. A moça que bateu na traseira não teve nem culpa. Quanto foi o placar? 4-1. Ah, é o jogo que a avó falou que o Palmeiras jogou 4 bem? 4-1. 4-1. É, alguns jogadores. A moça que bateu na minha traseira não tinha nem culpa. Eu falei, ô, senhora, desculpa, freiei, fui mal. Sabe quem era? A Paola Oliveira, rapaz. Não pode ser. Aí você apanhou de novo, é a isso? A Paola Oliveira. Aí você apanhou de novo. Paola Oliveira. Vai lá, ô, dona Paola. Dona não, né? Ô, Paola. Mas pode chamar de só de Paolo? Como que vão fazer agora? Fica tranquilo, tem o seguro HDI, vamos passar no bate-pronto e vai liberar o conserto na hora. Então é assim, fique tranquilo, cara. Por que com o aplicativo da HDI? Pode pôr o aplicativo no seu celular, você sempre vai achar rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar de assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história, hein? É, rapaz, HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. 4-1 é pra bater o carro, hein? Alô, Palmeiras. Alô, CLB. Tá ficando difícil. De Água Santa eu gosto. Eu já caí duas vezes nessa vida. Contratei de baseada pro Verdão ficar legal. Confesso, confiei no Paulo Nobre. Mas com esse futebol pobre, vou voltar pra Série B. Bola na área eu vou tomar um gol outra vez. Bola nas costas vou tomar um gol outra vez. Deixa a Série B me levar um gol outra vez. Enquanto ouvi essa canção, mais um gol tomou Verdão. Vamos lá. Eu levantei as mãos pro céu. Água Santa Deus mandou. E isso me afogou. O meu problema era o Leandro Almeida. Aí virou outra cena. Agora é o time inteiro. E a coisa não sai do jeito que eu quero. Aí eu me desespero. Red Bull eu vou tomar. Aos trancos e barrancos lá vou eu. Quero fugir, pegar um trem. Na ferroviária eu vou passar. Bola na área eu vou tomar. Um gol. Vai tomar mais um gol aí, ó. Veio pela esquerda, ninguém viu. Um gol. E vai, driblou de novo o goleiro. Aí não dá, né? Um gol outra vez. Enquanto vi essa canção, mais um gol tomou Verdão. É, não tem jeito. Boa sorte. Dodô, manda lá pro Paulo Nobre, Dodô. Manda a música pro Paulo Nobre, Dodô. Ah, dá pra, mano, liga lá pra ele, fala com ele. Ah, vou ligar. O mano tá que tá no grupo de WhatsApp mesmo? Do Paulo Nobre. Tá querendo falar comigo mesmo? Tá querendo trocar uma ideia? Manda no WhatsApp dele, mano. Chupa, mané. Oh, mas tem um outro aqui também que tem que ficar esperto, hein, velho. É? É que eu tô lendo que ele tá prestigiado. Quem? Muricy. Que já? Ó. Com o Muricy prestigiado, atual elenco do Fla terá de dar conta do recado. Olha, imagina, velho. Eu vou ganhar um bacalhau. Quando diz que neguinho tá prestigiado... Qual que é a aposta aí? Não. Ah. Eu vou ganhar um bacalhau. Quanto tempo dura? Vou ganhar um bacalhau. E por falar em bacalhau, vou te levar no restaurante lá do camarada lá na Zona Norte, em Santana. Mano. Muito obrigado. Lá é top, hein? Faço questão de te pagar o jantar. Mas você só fala e não leva ninguém. Vamos lá, ó. Quando eu ficar em São Paulo numa sexta-feira, a gente vai jantar. Pô, lá. Pô, então daqui a 10 anos. Não, é... Se não é praia, é casamento. Quando eu voltar de Barcelona, aquela sexta-feira iremos lá. É perto, aquele perto do Carandiru? É ali no Dona Florinda, no Alto de São Paulo. Mas olha, faço questão. Vamos Dona lá. Dona Florinda. Mas tem que comer lá, velho. Gente boa demais. Cagão, vamos lá, você vai comer lá comigo. Vou sim. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Já tempo de eu ir no banheiro? Alô? Oi! Oi! Domênico? Opa, quem fala? Aqui é o Carlos. Ô Carlos, tudo bom? Tudo bem. É Carlos do que o teu nome completo? Carlos Gracioso. Ah, Gracioso, hein? Entendi. Italiano. Ô Carlos, e quantos anos? 50. 50? Isso. Aí, G5.0, velho. É, você pode começar a falar aí, por exemplo, pra essa galera que tá junto com você aí na sala, pra todos calos a boca, entendeu? Estão fazendo muito barulho aí. Porra, mas de novo, zero, meu. Hoje eu vou conseguir. Só tem zero aí nessa porra. Atsu, velho. Caramba. Hoje eu vou conseguir. E qual que é o bairro, meu velho? Vila Formosa. Zona Leste, querido. Nossa, e o time, brother? O time é verdão. Adivinha. Ah, nós, nós. Nossa, o cara ainda é masoquista, hein? CVV, velho. Ah, CVV é 97, mano. O cara quer falar que CVV é o Cato. Ô, cara, você tá contente com o time? Rapaz, ó, eu fiquei louco aqui pra... Hoje eu vou falar com você. Fala aí, Carlos. Eu ouço o Domênico. Desabafa, eu ouço o Benjamin, o Mano, na porta. Valeu, e o Benjamin falou uma coisa que é verdade. O que ele falou? Nós estamos dando um valor pra esses pernas de pau aí, que ganha 400 pau, que modesta parte... Não é por nada não, mas eu já joguei muita bola na minha vida. Eu brigo com meu filho, que é palmeirense. Esse Benjamin, eu vou te falar. Ele fala cada coisa, viu, velho? É, rapaz, eu vou falar uma coisa. Imagina. O eu cara falei não isso? Consegue acertar o gol. Não é fazer o gol. É acertar o gol. É verdade, ah, velho. Não, não, é coisa de novo. Vocês falam cada coisa. Aí, eu tô vindo metendo pau em todo na defesa. Carlos. Carlos, não é nem acertar o gol, os caras não acertam o passe, velho. Não acerta o passe de 2, 3 metros, velho. Eu falo pro meu filho, eu jogava bola num campo e passava o rio no meio. Você driblava o rio, pegava a bola, passava pros caras, chutava no gol e fazia o gol. Os caras agora não conseguem dar um passe de 10 metros num gramado maravilhoso daquele que eu fui assistir São Paulo e Palmeiras. Fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Fui assistir no meio da torcida do São Paulo com meu filho. Caramba, hein? Cada vez que o Palmeiras faz o gol, dá um lá na cadeira pra dizer que eu era São Paulino. Ô, Carlos, mas você tem... Porra, é. Eu acho que você tem toda a razão. O nível é muito ruim. É ruim. Olha, não é questão de nostalgia, falar, porque era do passado é melhor. Mas você vê que a intimidade, o talento com a bola era muito... Era outra coisa, cara. O pessoal fala hoje muito de competitividade. Tá, vamos competir. Mas uma pessoa com a bola no pé que corre, que não sabe fazer nada com a bola, não adianta. O Palmeiras do jeito que tá, onde eu tava assistindo o jogo, fiquei louco, xinguei muito. O Robinho, quando bateu aquela bola que sobrou no meio da área pro cara, ele podia ter colocado pro Eric. O time tá partido sim. Porque você percebe que todos os caras que catam na bola, o cara tá, o Alione só chuta de pé direito. O Alione tenta fazer cruzamento com o pé esquerdo, ele chuta o chão. Mas esse Alione, ele é muito engraçado. Ele é o rei das opções erradas. Quando é pra cruzar, ele chuta. Quando é pra chutar, ele cruza. É impressionante. Ele é quase bom jogador. Sabe por quê? É engraçado, ele tem a chance dele. O quase bom jogador é um jogador meia boca. É meia boca um monte. Mas isso não é rachado, ele é ruim mesmo. Não precisa ser diretor de futebol pra contratar. Vamos pensar. A gente tem 11 posições. Pra que você quer 40 caras? Vai se machucar? Vai. Se nós tivermos 25 caras, 15 pode mandar embora. Cara. O resto tem que dar chance pro pessoal da base. Vocês estavam falando tanto de lateral direito. O Lucas não tá bem. Ano passado ele jogou bem. É. Mas coloca lá o outro menino lá. João Pedro. Ele também não tá bem. Olha, e ontem eu vi o cruzamento, Taylor, cara. O Taylor joga bem. Só que ninguém dá chance pro Taylor. E a quarta zaga? Quem jogou os meninos tá ano passado quando foi rebaixado? O Campeonato Paulista, ele tem uma limitação de 28 jogadores, que inclusive uma baita sacanagem, que fizeram isso justamente para proibir as equipes de poderem usar... É, para não aliviar isso. É, agora eu não lembro se foi o João Pedro ou foi o Lucas, que uma hora que ele ia cruzar, bicho, cruzamento horroroso. Rapaz, eu não sei quantas horas esse cara treina, mas uma coisa foi Lucas, segundo tempo, meu Deus. É, acabou o cruzamento, acabou o escanteio, ninguém sabe mais cobrar escanteio, falta ninguém, bate mais. Bater. Acabou a porra toda. Não sabe mais bater falta. Muito? Tem batido nessa tecla. Não tem mais. Com certeza, não tem mais bom bater. Pode ver, velho. Quantos gols de falta acontece? É um em cada 50 rodadas. Você tá louco. Você não vê um lance... Sabe aquela coisa do jogador aplicar um drible desconcertante no outro no meio de campo? Esquece. O Domênico falou uma coisa na hora que eu ouvi, que ele falou, nós estamos comemorando o cara que conseguiu cruzar duas vezes na área em 90 minutos. Eu tô falando. Nós não temos mais o drible. Olha, o futebol brasileiro não tem mais o drible. O único jogador do futebol brasileiro que ainda tem um certo drible é o Neymar. Então, o Corinthians, que tem um técnico muito bom, mas muito bom, e tem uma tranquilidade na sua gestão do futebol, qual é o grande mérito do Corinthians? Você acha que os jogadores do Corinthians, eles são melhores que os demais? Não, não são grande mérito. Mas hoje, como você não tem mais o drible, hoje o que se sobressai É o conjunto, é o esquema coletivo, tático. Coletivo, ele conseguiu. É o coletivo. Se você pegar esse mesmo time do Corinthians, colocar sob outra direção em outro clube, desanda. Mas aí, ô Sombra, o futebol como ser humano, ele tem que acompanhar tendências, ele tem que se modernizar, ele tem que acompanhar o que está acontecendo no mercado. Antigamente, por exemplo, usar calça boca de sino era moda. Hoje em dia, se você sair assim, você mas vai passar vergonha. Mas era feio, né, boca de sino. Então, mas o RG usa até hoje. Então... Ele passa vergonha. Eu brincava com meus colegas quando a gente jogava, tem um ditado que fala assim: você joga para o técnico ou pelo técnico. Não, mas não é só isso, amigo. Você joga por ele. Mas não é só isso. É que antigamente, como o Sombra disse, o que se destacava, RG, era a individualidade do jogador. O cara pegava a bola, partia pra cima, num lance isolado pela técnica e qualidade que o cara tinha, ele decidia uma partida. Mas eu não falo isso só de atacante, não. Não, eu falo de volante que tinha o dom do drible. Também, também. Mas antigamente, Sombra, era mais fácil você jogar assim. Hoje em dia, pela forma como o futebol é jogado, muita força, vigor físico, chegadas mais juntas do que antigamente, é mais difícil você ter tanto espaço para que você possa driblar. Então, hoje, o futebol brasileiro está acompanhando uma cultura que veio da Europa, porque o europeu ele sempre teve esse estilo de jogo mais pragmático. Aquele cara que trabalhava mais a bola, ele não abusava do drible, porque o europeu geralmente tem a cintura dura. O futebol era linha reta lá, né, mano? Então, RG, hoje, o futebol brasileiro ele precisa se moldar aos novos tempos. Por mais que você tenha jogadores aí que possam fazer a diferença no lado individual, você tem o Neymar, você tem o Douglas Costa, você tem o William, você tem o Oscar, você tem o Felipe Coutinho. Você tem uma série de jogadores que podem, talvez, na individualidade, corresponder, mas hoje, RG, a seleção ela precisa trabalhar mais a bola, assim como os clubes brasileiros também. Ah, mas, mano, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo o que você está dizendo. O futebol hoje é mais corrido. Se trabalhar mais a bola e o espaço é menor, você concorda que o jogador, principalmente que joga no meio de campo, ou qualquer um, ele tem que saber pelo menos tocar a bola? Claro, isso é fato. O espaço é menor, está apertado, todo mundo marcando em cima. Chance de gol num jogo normalmente é 3-4 que aparece. Aí o cara perde, um centroavante que se perde de duas, ele tem que fazer uma. E hoje nós vemos o cara tendo 3-4 chances. Aquele Alessandro lá, ele faz gol. Mas o que eu não admito nesses caras que jogam na frente, um cara que joga na frente, se ele for bom, ele sabe cabecear e chutar. Se ele for médio, ele tem que saber ou cabecear ou chutar. Ou se não, na pior das hipóteses, você está de costa pro gol. O que você tem que fazer? Passar pro seu companheiro. Se você estiver sozinho, você segura a bola. Você vê o cara com o corpo caindo, todo indo pro chão, o corpo todo torto, o cara vai e me chuta a bola lá na arquibancada. Eu falei pro meu filho, verdade, ó, tem razão. Se eu for naquela intermediária do gol lá, se eu der 50 chutes no gol, eu te garanto que 45 eu acerto no gol. Ô, mano. Agora, os caras não conseguem, o cara que joga de centroavante, eles não sabem bater na bola. É difícil. Ô, mano. Os caras não esperam o time, se a bola tá pulando, se a bola vai pegar o morrinho. E ó, e os caras ganham uma fortuna, hein? E ganham uma fortuna pra fazer essas bobagens que estão fazendo aí. Paulo, aquele mano, cara, falou, o mano falou, os caras estão, tanto faz jogar ou não jogar, meu dinheiro vai cair na conta, entendeu? Sabe que eles estão de briguinha lá que deve ter alguma coisa assim, porque é verdade assim. Você viu que você vê o seu companheiro melhor posicionado, Carlos, quem tem que ganhar é o Palmeiras, não é ele. Você viu o que o Edmundo falou? Vi, assisti o Edmundo. Não, Edmundo, você assistiu? Você viu o que assisti ele falou? Assisti o Edmundo ontem um pouco com o Neto. Ele falou lá, assim, ó, pra quem não... Aí você foi vomitar depois. Não, pra quem não ouviu, ele falou assim, abre aspas. Falta vontade, garra e determinação. Tem muita chuteira rosa. Eles ficam 5 horas fazendo uma tatuagem no braço, mas não treinam pra aprimorar o passe. Os erros são excessivos, falta coragem. A melhor chuteira pra jogar é quando a chuteira tá gasta e velha. Os caras, cada jogo quer pôr uma chuteira lisa de 10 cores. Aí eu falo pro meu filho, pô, os caras querem, eles querem se aparecer. É, o Benjamin fica pregando essas historinhas aí. E mostrar que tá canaico ou outra chuteira. O problema pra mim não é a cor de chuteira, não. O Neymar joga chuteira colorida, Cristiano Ronaldo joga chuteira colorida. Ibra joga chuteira colorida. Os caras do Leicester jogam chuteira colorida. Esses caras não são tão longe de ser mais sério. Não, mano, tem um monte de jogador que joga chuteira colorida e não é fora de série. O problema não é chuteira colorida, o problema é o cara não saber. Veja, quando você é bom, qualquer chuteira que você pôr no pé, o cara vai ver seu futebol. Mas quando você falar, é medíocre... A cor da chuteira, pra mim, tanto você faz. Você põe uma chuteira no pé, interessa você, o cara você jogar. Já é medíocre. Você põe uma chuteira colorida... Se você botar uma chuteira preta, totalmente preta, sem nada, no pé de muito jogador aí, também não vai jogar nada. Não, Carlos, sim. Mas não aparece. Digo, quando, como o cara é medíocre, ele não precisa se aparecer tanto. Fica fora do foco, pra não ser tão cobrado. Os caras começa pelo número. Quem quer usar a camisa 10... 9, 8, Essas camisas chamam responsabilidade. Os caras querem pôr camisa 30, 45, 50. Por quê? Porque nas costas dele não chama responsabilidade. Ô, ele Carlos, tá jogando lá, só que se ele perder o gol, se a gente, tem gente que não entende futebol, não sabe nem se o cara é meia, se é volante, se é lateral, se é não sei o quê. Os caras não querem puxar a responsabilidade, entendeu? Carlos, o cara só quer lá cumprir o jogo, cumprir o horário dele. Ô, Carlos, pelo amor de Deus! Não, treinar, deixa eu falar, deixa uma horinha e ir embora. O Carlos, você iniciou a ligação falando da falta de talento, né? Dos jogadores hoje. Aí o Mano, ele encontra a partida, ele fala assim, não, mas pô, hoje não tem espaço pra jogar, etc. Sabe, Mano? E o Carlos lembrou bem. Tem coisas que não são inerentes à falta de espaço, que demonstram que o jogador tem total falta de intimidade com a bola. Exatamente. Porque é o seguinte, olha, pra você cobrar uma falta, Mano, pra você cobrar uma falta, você não precisa de espaço. Tá certo? Você precisa de talento. Sim. Treino e talento. Saber bater na bola. Os caras não sabem nem isso. Pra você cobrar. Bater na bola, pra você fazer um cruzamento, pra você fazer cobrança de escanteio. Tudo isso não é relativo à falta de espaço. Você vai ter sempre. Você vai conseguir cruzar uma bola, você vai cobrar um escanteio, você vai cobrar uma falta. Tá certo? Por que que hoje os caras não conseguem? A gente tinha tantos cobradores de falta, de escanteio. É verdade. Cada time tinha o seu homem da bola parada. Gente, hoje não tem nada, mano. Palmeiras, falta é bola perdida. Aí é um fator que tem que ser analisado, Sombra. E eu concordo com você. É que eu falei de maneira geral com relação aí ao drible dentro do futebol e hoje o futebol moderno ser aquele negócio de atacar em bloco e defender em bloco. Com relação aí ao que você disse aí a respeito de cobrança de falta, cobrança de escanteio com qualidade, isso também é dom. Porque, Sombra, antigamente nós tínhamos jogadores ali como o Marcelinho Carioca, se você for um pouco mais pra trás, você tinha o Zico. Então, por que que tinha? Hoje tinha o Alex, agora também que é mais recente. Mas tinha um monte, mano. Mas é que tá hoje, Domênico Gato. Sabe o que é o grande problema? E o Juninho também. O jogador, ele treina, Domênico Gato. Ele treina o suficiente pro treinador pegar e falar, ele treinou. Antigamente você via jogadores ali que eram especialistas nesse tipo de arte, aí cobrar falta, bater escanteio com um perigo. Ou estão treinando errado. Os caras, Domênico Gato, eles treinavam depois do treino. Hoje em dia não existe a dedicação que existia antigamente. Eles falavam isso aí de bater na bola. Tá errado. Desculpa, Carlos, eu vou finalizar minha parte e só dar um exemplo, Mano. Isso também, sabe o drible que o Renato Augusto deu no goleiro do Uruguai? Eu vi o drible que ele... Você sabe aquele drible? Sim. Isso era o tipo de drible que era comum a gente ver às vezes... dado por volante no marcador adversário numa disputa de bola. Mas aí, Sombra, eu vou entrar numa discussão um pouco mais abrangente. Hoje não tem. Não é que você vê o cara driblando assim o goleiro, que foi muito bonito. Mas por essa sinal. Discussão, Sombra, ela precisa ser um pouco mais abrangente, porque, por exemplo, aí eu já vou começar a criticar a categoria de base. Porque o jogador na própria base, o técnico dele já não incentiva a prática do drible. Ele já condiciona o jogador a jogar como se ele estivesse atuando no profissional. Então, ele fala, tem que ser assim. Agora atacando em bloco e defendendo em bloco. É na base que o moleque tem que trabalhar esse tipo de coisa. Então chegamos à conclusão que não tem talento. Por exemplo, o moleque que pega bem na bola na categoria de base, é ali que o treinador da base tem que chegar e falar pro moleque, você vai treinar essa porra, moleque, você bate bem na bola. Hoje em dia, o cara não se preocupa com isso. Ele não se preocupa com isso. Ele faz o moleque fazer aí, sei lá, 500 abdominais por treino, mas não faz o moleque treinar um pouco a mais, aí a cobrança de falta que ele tem o dom. Aí quando chega no profissional, Domênico Gato, o cara tá cru, o cara tá verde. Ele Carlos, não consegue trabalhar aquilo que ele deveria ter trabalhado na base. O Gabriel Jesus é um grande jogador, não sabe chutar. Então já não dá pra... O Dudu é um grande jogador. Dudu também não sabe chutar de três dedos. Um cara que joga na frente, ele tem que saber chutar de três dedos, nesse sala dá o chute aí. Se você tá na frente do gol, do lado esquerdo, você bate de um jeito na bola. Se você tá na frente do gol, de fora da área, eu tô falando, você bate de um jeito na bola. Se você tá mais pra direita, você bate de outro jeito na bola. É inconcebível o jogador de meio e de frente que não sabe chutar no gol. Você não chute desse jeito. É ridículo. A gente fica comemorando, o cara tira a bola pela lateral, mete a bunda no chão, dá um carrinho e fica fazendo assim como se tivesse derrubado o Golias. Ah! Você chuta pra lateral, meu. Não, falta treinamento. Falta treinamento, Juninho. O que ele estava dizendo, desculpa, eu estava aqui atento, ouvindo e fazendo meu prognóstico. Você batia bem, falta, né? Então, os meninos não sabem bater e trivelar. Não fazem mais isso. Não, ninguém dá. Não fazem. Então, o cara precisa virar o corpo, ficar de frente pro companheiro pra dar um passe. Se dá pra você bater do lado de dentro do pé, de lado fora do pé. Você precisa, quando você tá com a bola, você tem que enxergar no mínimo três jogadas. Ô, Carlos. Ó, grande abraço pra você. Deu tempo aí de você desabafar. Rapaz, né? Ó, eu tava tentando, mas eu falei, hoje eu consigo falar com os meninos. Sou fã de menino, vocês. Menino, aqui só tem velho agora. Mas eu tenho que... Já era, né? Tem, olha, tem o Rudy, que é semi... O tiozinho, mano. Já foi mais. Tá caminhando, o Rudy tá caminhando. É, mas agora é potencializado aí por vários quilates pendurados, um em cada orelha. É diamante, hein? É, olha aí. Nem o Neymar, velho. Aí depois reclama aqui num transe. Só é triste que de vez em quando você quer assistir um jogo de alta qualidade, tá difícil para passar 90 minutos na frente da televisão. Tá triste. Torce, torce, xinga, berra, fala. Fala, não é possível que o cara bate desse jeito na bola. Outro que vocês estavam falando de zagueiro, aquele Roger Carvalho. Ele fez o gol contra. Pô, a bola tá vindo da linha de fundo. É durão. Ele me posiciona como se ele tivesse ia fazer o gol. É durão, Roger. Golaço o cara fez, hein? Fez um gol contra, incrível. Golaço. Não, é um belo gol, é um belo gol. Mas não faz no ataque, tem que fazer na defesa, não é mesmo? Não faz lá, faz cá. Ô, Carlos, um abraço pra você, cara. Boa noite. Um abraço pra você também. Foi um prazer conversar com vocês, hein? Obrigado. Valeu. Que paz aí. Valeu, prazer é todo teu. Troca fumegante. Troca fumegante. Sadê. Cadê a Du? Essa mulher é demais. Demais. Essa mulher é demais. Finalmente você gostou. Ah. Porra. Puta, deixa ele não. Que maldade do Broca Fumegante! Ô, Broca, que sacanagem, hein? Sacanagem é do Palmeiras que faz o Broca tocar essas músicas. Ô, Benja, vamos falar do Extra? Olha só, amigo, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E torcer. E segura o coração. Acompanhou a rodada do fim de semana e esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada, hein? Então, olha só, aproveite o que o Extra tem, o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Itaipava. O Extra é Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Ou seja, você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer, porque você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. E lembre-se, hein? Beber... só com moderação, zombinha. É isso mesmo, daqui a pouco vamos falar lá no pedágio Sem Parar, porque o Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Ô, Dodô, vamos falar da Pirelli? Vamos falar da Pirelli. Olha só, tem uma promoção bacana para você, hein? Atenção, chegou a promoção Seja Original Pirelli, aproveite, hein? Olha, você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3. É isso mesmo, o quarto pneu sai grátis, hein? Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite essa promoção imperdível, hein? Seja original, é isso mesmo. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Só podia ser mais uma da Pirelli. E no Corinthians o Elias pode voltar contra a Ponte, né, mano? Oh, legal, né, velho? O Tite passou a baba santa dele lá no joelho, lá na tíbia e na fíbula do Elias. E agora baba ele tá na santa. Garantia, sim. Como assim, baba santa? Ah, o Tite é embaçado, né, mano? O Tite, quando ele tem algum problema assim, que ele precisa usar um recurso assim, ele acaba usando esse tipo de artifício. Ou ele passa um pouco de baba benta, ou ele pode passar, assim, talvez ali a fazer uma oração, fazer alguma coisa. Ô, Domênico, o dia que você tava lá com o torcicolo, lembra que eu falei pro Tite fazer uma benção em você pelo WhatsApp? Ele fez pelo WhatsApp lá e curou o Domênico, velho. Isso é embaçado, verdade. Sério? Opa, torcicolo. O Domênico não conseguia gravar a vinheta aqui. Isso mano, você tá maluco. Não tô conseguindo usar o diafragma. Mas também falei pro Domênico parar desse negócio aí. O Domênico entra no carro. Eu falei, Domênico, se você continuar assim, você vai ter torcicolo pro resto da vida, velho. Por quê? Você acha? Ele não para. É? Não é nada. Para. Domênico, você faz isso mesmo? Para o quê que não parou? Não para, não para, não para. Para o Cátia. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Vai pra cima, Timão. E o pai já fotografou o Domênico. Mas eu durmo muito no meu carro. Opa! Olha, você quer, por exemplo, ver como é o Domênico no dia a dia? Você quer acompanhar o Domênico desde as primeiras horas do dia não queira isso, até o fim da noite? Vou adorar. Você tem curiosidade de saber de vida como é o Domênico, o comportamento dele? Hã? Quer saber? E do Mota, a gente quer saber também. Vai ter a jaula? Ah, mas claro, claro. Jaula giratória. Sabendo? As pessoas pediram. Tá parabéns, hein, pela ideia de vocês. Gostou, com certeza. Deputado, né? Não, muito bom. Jaula giratória. Se jaula giratória, RG. Nós vamos botar uma jaula no resort do estádio. Só que não pode alimentar o Mota. E não pode alimentar o Mota. E o Mota vai ficar dentro dessa jaula durante o resort do estádio no Brasil. Sobrou um quarto, né? Porque o Mota não vai precisar mais. Uma vez eu fui no parque de diversão. Fala, Bolsonaro. E as pessoas, muito obrigado pela apresentação. E as pessoas que passavam pelo Rio Bravo, tá ok? Você poderia pagar um real e jogar água na cara delas, entendeu? A gente pode fazer com Mota, botar pistolinhas de gás lacrimogênio e coisas assim. Você põe um real, aperta e bafora na cara dele. Sensacional. Tá vendo? Bafora. É, gente, é isso aí. O resort do Estádio 97 vai rolar de 10 a 12 de junho no Bourbon Resort Spa, em Atibaia. Fim de semana com toda a turma do Estádio 97. O Bourbon, que é um dos melhores resorts do Brasil. E vai ter todo tipo de entretenimento que você, fã do Estádio 97, adora. Campeonato de Futebol Society, futebol de botão, o bingo do Estádio 97. Vai ter um setor lá, uma sala com jogos de videogame, aí futebol no videogame para todo mundo, para adultos, para as crianças. Vamos ter as Olimpiadas do Estádio 97, novidade esse ano, hein? Os Jogos da Cassineira. Nós vamos ter aí o Estádio 97 ao vivo sendo feito de lá com a sua participação. O stand-up do Rudy Landucci. Bora! Quer fazer a sua reserva? E hoje vamos fazer promoção, Bá? Vambora! Vamos fazer uma promoção hoje, Bá? Vambora! Atenção! Hoje, o primeiro que fechar o resort do Estádio 97, ligando na Lotus Travel, no 2896-4665, 2896-4665, vai ser Estranho no Ninho aqui na Energia, no programa. Valendo a partir de agora, 7h35. Ligue 2896-4665. O primeiro que fechar vai ganhar o direito de ser Estranho no Ninho aqui no Estádio 97, tá bom? Ó, e você pode pagar em 6 vezes no cheque ou no cartão. O resort vai acontecer de 10 a 12 de junho. E ó, esquema de café da manhã, almoço, jantar, tudo incluído, hein? É legal demais. Faça a sua reserva. E num quarto com casal, você pode levar 2 crianças até 12 anos e as crianças não pagam. 2 crianças até 12 anos num quarto com casal, as crianças não pagam. Dê esse lazer para sua família, cara. Você não vai se arrepender. Desde as 6 horas da sexta-feira até as 6 horas do domingo, é entretenimento puro ao lado da turma do Estádio 97. 2896-4665, você pode ligar agora. Tava rolando lá o plantão da Lotus Travel, vai ser show de bola, hein? O Juca vai, velho? Vai. Vai? Vai. Acho que o Juca vai. Aliás, ele já tá... Vai sim. Já tá com o piano pronto, né, velho? Uai. Não é fraquinho, não, garoto. Vai ter a risada ao vivo lá? Vai ter o quê? Vai. Se tiver, eu arrebento, cara. É. Se tiver... A vó vai. A vovó vai, né? A vovó vai. Vai ter parmeira e galinha, né, no domingo, não é isso? Vai. No dia 12. Vai ter... Ai, o Bá com grosseria, hein? O que o Bá fez com você, vó? Vai dar o quê? Nós vamos depenar a senhora. Depenar a senhora. Ah, que isso! Ah, que isso! Segue o jogo! Depenar! Achei que ia dar cartão pra produção do mesmo. Não, o Bá não pode tomar cartão. Gostou dos brincos da vó, os brincos novos, Bá? Você gostou? Viu? Olha, pode falar. Agora aumentando mais. Olha, Skargorovski. O Sombra não erra, velho. Tem coisa que Sombra não erra. Ah, o brinco eu acho legal. Aqui que Sombra agora falou. O cara meter 2 brincos assim já fica um negócio meio. Né, ainda. E acha que é jogador de futebol, né? É. Aquele estilinho. Aqui, ó, vou te mostrar uma coisa aí, Jean. Ele põe o óculos na testa. Aqui, ele é... Ah, porque o Beckham usa. Olha aqui, entendi. O Ruth se intitula como Beckham do humor. Aí, ó. Agora eu entendi. É. Eita, tua mãe gostou? Prega, não. Não? Não. Teu pai? Meu pai não tinha gostado nem do primeiro. Ô, seu Márcio! Meu pai um dia usou um tênis diferente da cor que ele gosta e já ficou puto. Não, mas não é. É brega, sabe? É. É desnecessário. Não é legal. Mano, peraí. Se fosse legal... Não entra nessa. Você sabe que eu gosto de você, Márcio. A gente gosta de você, ajudar, sabe o teu bem. O cara que olha pra você e fala que achou legal isso... Vamos deixar o Juca trabalhar, né? Não, o Juca também tá... O Juca tá constrangido, velho. O Juca tá constrangido. Mas a gente precisa conversar um pouco mais com o Rudy, mas ele é um menino do bem. Você tá precisando de assistência. Rudy, você tá precisando de assistência. Tá precisando de assistência, cara. Você tá indo na do Benjamin. Não, eu não. Eu tô indo na do Sombra. É o contrário. Vocês acham que ele tá se perdendo? Só é ruim pra dormir. Dormir dá uma doída. Você não tira pra dormir, velho? Ah, mas pode, eu acho que você anda fazendo outras coisas pra dormir que tá doente. Ah, mas olha, gente, que ridículo isso. Olha, é brilhante. Mano. O bicho é cafona. Vai, Juca, conta a piada. Deixa esse brega. Mas aí, Dodô. Ah, se fosse filho do Domênico. Mas sabe que é isso? Já falta ter o que fazer. Porque o cara fica, às vezes, com o tempo um pouco ocioso. Isso aí eu aprendi, ô Sombra, com... Mas não convém? Ô Sombra, ano passado eu entrevistei Rubens Minelli. Que mora aqui do lado. Que usava dois brincos. Não. Não. O Minelli falou, sabe qual a pior coisa? Ele contou uma história que era legal. Ele falava que ele marcava treino todo dia, dois períodos. Sim. E naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas. E o jogador ficava bravo com ele. E naquela época chegava 8 da manhã, almoçava lá, lembra? Ah, claro. Almoçava lá, o cara dava um ronco. E ficava lá e ficava tarde. Quando ele resolvia não dar o treino à tarde, ele só avisava... Depois do almoço. É, em cima da hora que não dá tempo de fazer nada. E ele falou assim, jogador de futebol, você não pode deixar o cara ocioso. Ele só pensa bobagem. Que vai fazer bobagem. Aqui. Eu? Eu? Esse idiota é igual. Se você deixa ele 3 horas por dia sem ter o que fazer, o Sombra me viu e falou, parabéns. Ah, eu? Fazia eu conheço o Sombra. Um cara tão estiloso no estádio. Ah, eu conheço o Sombra. Eu? Sombra. Eu conheço o Sombra. Igual no dia do RG, mexi no tablet do RG, nem tinha feito nada. Como diz minha mãe, cabeça vazia, oficina do diabo. Ah, é. Olha, os mais velhos falam isso mesmo. É verdade. Isso aí, velho, boa. Moleque, cabeça... Matou a pau agora, hein? Caramba, RG. Mas aí, Dodô... Um pouco mais com o Rudy. Aí, Dodô, a mãe pede pro filho pra ligar pro celular do pai avisando a hora do jantar, né? Certo. Que o pai meio desligadão, aquelas coisas todas. E aí pediu pro moleque ligar, aí perguntou, e aí meu filho, o que que ele disse? Ela gritou lá da cozinha. O filho, né, falou assim, ah mãe, não sei, 3 vezes lá eu tentei ligar e uma mulher que atendeu. Aí a mãe falou assim, uma mulher atendeu? Como assim? Deixa aquele safado, ele vai ver quando ele chegar em casa. Rapaz do céu. Aí... Acabou. Investiu. Aí o coitado marido chega em casa, né? Pô, todo mundo esperando. Puta, cobriu. Ah. A mulher cobriu o cara de porrada. Né? Sério. Aí o cara sem entender nada, né, meu? Aquela puta confusão. E ela gritando, xingando ele sem vergonha. Aí os vizinhos correram, foram ver o que estava acontecendo. E ela, safado, cafajeste, vagabundo. Vem aqui, meu filho. Aí o moleque chegou lá. Aí ela falou assim, meu filho. Diga o que que aconteceu quando você ligou pro seu pai. E aí? Aí, o que que aquela mulher falou? Aí o moleque pegou e falou assim, ah mãe, eu não sei, o que ela disse foi assim, o número para o qual você ligou encontra-se desligado. Nada a ver. Sensacional. Levou um cacete. O que é isso que você tá filmando? Não, eu fiz Snapchat com a piada da RG. Que você fez? Snapchat, eu tive que fazer 13, porque a piada não acabava. Você devia fazer com o seu brinco, né? Pra todo mundo ver como é legal. Não, os seus. É, os seus brincos. Estádio 97 do oferecimento da Esser, construindo com valor. Também oferecimento do Extra. Ofertas imperdíveis para seu melhor amigo pet estão no Extra. Aproveite! HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá. É, meu amigo, Bozano você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. Você nunca mais vai feder parecendo um gambá morto, tá bom? Você nunca vai ficar com aquele cheiro de coberta de mendigo, cara. Cheiro ficar... de arquibancada. É. Virilha de pobre, né? Como assim, cheiro de... Peraí, virilha de rico e virilha de pobre tem diferença? A virilha da mulher rica não deve feder igual a de pobre. Virilha de pobre é... O RG que disse isso, mano. RG. Quem entende de cheiro de virilha aqui é você, né? Vamos, RG número 2. Com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman RG é forte e marcante para você conquistar a noite, pra você quebrar tudo na balada, tá certo? Boa. Esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que invadiu os cinemas, RG número 2, Batman vs Superman. A Origem da Justiça, que estreou no dia 24 de março nos principais cinemas de todo o Brasil, tá legal? E você pode ter, RG número 2, o seu kit exclusivo com os dois desodorantes, sim, mais uma sacola do Batman ou do Superman desde já. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase, ó? Tem que falar. Proteção e diversão? Só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Olha o Borges, hein? Indo pro América de Minas, hein? Olha aí. Caramba. Pô, também tava na ponte, América de Minas. Esse também, eu te falar, hein? E aí, Benja, um jogador que lamentou a saída do Milton Cruz foi o Hudson. Sentiremos muita falta. Porra, alguém tinha que sentir, né? Porque até então, porra. Não, porque ninguém falava de quem sentia falta. Ah, mas acho que o nego não falou. O Ben já sentiu também. Não, eu não trabalho. Eu gosto do Milton Cruz, mas acho que jogador não falou, porque jogador não se posiciona. Jogador em atividade não se posiciona, não. É raro. Depende, tem uns que tem personalidade, vai sim, e fala, né? Por exemplo, se tivesse mandado embora o Milton Cruz e o Rogério Ceni tivesse no elenco, o Rogério falaria. Ah, mas aí não acho que não mandaria. Não, pode ser, não. Com o Rogério lá. Então, pode ser que não mandaria, mas estou falando, no caso de mandar, é um cara que se fosse... Certamente ele iria falar, né? Muito bem, muito bem. Estádio 97 tem oferecimento também da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora é hora do pedágio sem parar. O Mota tá lá no Hermano Marquete, no posto Shell, número 800. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Ô, Motinha, boa noite! Oi, chefinho. O ouvinte teve que alertar o Mota. Não é, não foi. O ouvinte, todos nós ouvimos que nós estávamos chamando. Mas posso falar a verdade que aconteceu? Fala a verdade uma vez na vida. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu fui seguir as ordens do Silvano, que ele queria fazer um novo sistema. Não, vai, o Bata tava junto. Não, é garantido, tudo bem, blá, blá, blá, blá. Só que não funcionou, velho. Eu tô tá peguei o retorno. Eu tô falando a verdade. Não tem por que mentir. Ah, é você não tem por que mentir, o maior mentiroso da rádio. Quis transferir a culpa pro Silvano. Você entregou, tudo é culpa eu. Você entregou a cabeça do cara, velho. O ouvinte avisou ele. Eu falei a verdade, velho. O ouvinte avisou ele que ele tava no ar, velho. É, brincadeira. Não é, velho. Porque eu tava escutando pelo aparelho e eu não tava conseguindo. O Rudy falou aqui fora do ar: você é ridículo, ele tem razão. Não dá pra te defender. É verdade. Fazer o quê? Pega direito aí. Ó, não esquece que lá em Barcelona você que vai comandar a mesa, hein, velho. Não! Quando convém! Então o programa vai ser transmitido na Rádio Equador, lá na Rádio de Honduras. Não, a mesa estará sob o controle de Não é o que eu soube, não. Parece que. Você soube de fonte errada. Esse é um quadrúpede. Cara, o ouvinte avisa ele. Acabou de dar pro ouvinte. Isso, velho. O Mota só sabe usar o Magic Pink, cara. Só queria deixar claro o seguinte. a mesa de operação do programa em Barcelona estará com o Domênico Gato. O Mota, na verdade, ele vai pilotar o avião da Singapura, que vai levar você. Não. Que isso, é, porque o avião é tão seguro que até ele pilotando não tem problema. Ai. Motinha! Não cai, velho, não cai. Motinha. Oi, chefinho! A galera... Ah, mas hoje é um dia feliz! Como assim, Motinha? Quem é o seu? Ah, não perdeu, Motinha? Chupa, Palmeiras! Chupa, Palmeiras! Ah, Motinha. Eu gostei que eles estão bem treinados, né, velho? Ah, tá. Vamos trocar uma ideia. Troca uma ideia com a galera. Põe um pessoal aí no ar, no momento sem parar. É o pedágio sem Vamos parar lá. Aí, vai. Olá, tudo bem? Beleza? Qual é seu nome? Cláudio. Cláudio também, xará. Cláudio também, xará. E aí, torce pra quem? Tricolor maravilhoso. Esse aí tá fumado, hein? Usou uma ele, Tricolor viu? Maravilhoso, melhor do mundo. É, fomos um dia. Ó, um abraço aí, Sombra. E chupa, mano. Vai doar sangue, faz algo útil da tua vida. Queria aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Alencar aí, palmeirense, tá com a cabeça inchada hoje. Mostrar a cabeça inchada. Mas é gente fina. Tá certo, um abraço pro Alencar. Safada. Ai, vai, Mota, toda dinâmica da transmissão. E o nosso São Paulo? Ô, Sombra, tô meio chateado com o São Paulo aí, viu, cara? Mas é o mesmo ou é já outro? Comemorar empate não dá não, cara. É, mas é, cara, olha o vizinho. Eles, você acha que eles não preferiam ter empatado com Água Santa? Não, claro, mas assim, porra. Tá difícil, cara, tá difícil. Tá. Tá difícil. Mas você colocou o Santos no mesmo balaio. Comemorar empate, vazamento de notícia de diretoria, tá complicado. Tá, né? Mas eles são... Bom, eles não sei o que eles são. Fazer o quê? Só não resta torcer, cara. Não temos muito o que fazer, é só torcer, né? E é isso aí, cara. Obrigado pela participação, viu? Valeu, Mota. Obrigado aí. Um abraço pra todo mundo aí. Ô, Sombra! Tô olhando pro Mota e tô falando com o Sombra. Meu, vai comer um chocolate que melhora. Vai lá, Motinha! Falou, próximo! Pesado, hein, mano? Tô dizendo, Bruno. Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Tosse pra quem? Tricolor. Fala com o Sombra aí, velho. Não. Puta, Mota. E aí, Sombra, tudo bem? Tudo, cara. E você? Eu falei, velho. Tudo certo. Tudo certo, né, cara? E nosso Tricolor aí, o Balsa está te agradando como treinador? Por enquanto não, mas acho que ele vai melhorar, viu? Tá certo, vamos torcer, né? Olha, obrigado pela sua participação aí no Momento Sem Parar, no Pedágio Sem Parar, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Tá bom, obrigado a vocês todos da rádio, vocês são Oda. Legal, cara, obrigado. Falou, velhinho. Valeu. Motinha, conduz você, né, Motinha? Vai lá, Motinha! Tá bom então, chefinho, vamos lá. E aí, torce pra quem? Aqui é Corinthians, Rafael Barreto de Guarulhos. Tudo bem aí, ô Sombra? Não, fala comigo. Não. Não acredito. Meu Deus do céu. Gente, olha, bastante com o Motinha aqui. Motinha é gente fina. O Ben já enche o saco do Mota, mas ele é gente fina aqui. Convive duas horas. Ele cobra pra tirar foto, mas ele é gente boa. Convive duas horas com ele que você vai ver. Você devolve ele em 20 minutos, cara. É verdade, só meia hora. Puta, bicho. Gente, o Mota tem problema. Vamos lá, que eu vou mandar um abraço pra alguém. Vou mandar uma moela pra minha noiva, Natasha. E um recadinho para três porquinhos, Rinaldo, Ricardo e pro Paulo, lá do trabalho. É, tá bom, um abraço aí, Domênico Imparcial do rádio, mas hoje chupa Dodô. Falou, velhinho, um abraço. Próximo, vamos lá, qual é seu nome? José Eduardo. Torce para quem? Eu sou Palmeiras com animação. Nossa. E hoje tá difícil, velho? Não, tá difícil, mas o Matos vai trazer mais uns 30 jogadores aí e a gente vai montar um time e vai ser campeão paulista. Mas agora não dá mais, velho. Não, dá sim, ainda dá pra classificar sim. Cai ou não cai? Cai não, cai não. É isso. Manda abraço então. Vou mandar um abraço aí pro grupo Ouvintes do Estádio, pro Andrezinho, Afonso, Robson e pra todo mundo aí. Abração. Falou, obrigado. Próximo. É, Rodrigo, São Paulino, muito orgulho. E aí, vamos sair dessa ou não? Lógico, com certeza, campeão brasileiro esse ano, filho. Então, manda abraço pra alguém. Manda um abraço pra galera lá da TR, chupa Marcos, chupa Mano. Ah, pro inferno. Falou, próximo. Opa. Qual é seu nome? Felipe, aqui da Lapa, corintiano. Aí, aí, mano, vou falar um negócio pra você. Aquela final de FIFA lá, se fosse eu e você, ia ser melhor, hein, mano? É verdade. Aí vamos que vamos, mano. É nóis. Vai Corinthians aí, campeão paulista. Tamo junto. Demorou. Um abraço pro Tocaia Futsal aí. Tocaia. Próximo. Tocaia. Fábio Cardoso, palmeirense. Triste pra caceta hoje, mas vamos que vamos, né? Tudo. Divida a sua tristeza. Pois é, mas. O que importa é chupa, mano. É, só bar, isso, velho. Você tem que falar do seu time. É, falar o quê do meu time? Qual a solução? Solução. Vai na caçapa do fundo, solução é começar do zero. Isso. Vamos mandar jogador embora. E contratar um cara que saiba contratar, né? Não é possível. A gente tá sempre contratando esses caras requinguela aí. Tamo com lateral que precisa de um táxi pra ir voltar. Junto com o zagueiro. Chama o Uber. E atacante que não faz gol, então... É, eu acho que o Uber dá mais certo, viu? Mas é isso aí, a gente tem esperança que dê certo ainda. Manda abraço. Abraço pro meu irmão Felipe que tá aqui, pro Agóis, pro Ava e chupa mano. Vai, próximo agora rapidinho, vamos lá. Nome, time e abraço, vai. Aqui é o Douglas de Pirituba, Zona Norte. Aqui é Corinthians, hein? Beija, minha mulher te odeia porque você zoou o Motinha. E ela gosta do RG e do Azedão. Olha, deixa eu falar pra ela. Manda um beijo pra ela. Ela tá ouvindo, manda um beijo pra ela, eu Simone. Não. Ela me odeia, eu quero que ela se dane. Mas fala pra ela levar. O RG. Ah, fala pra ela levar. Já mandei um beijo pra ela. Fala pra ela levar. Valeu, RG, tapa na camurcha também. Leva o Mota pra casa, vocês vão ver. É. Sou Corinthians, chupa Benja, Domênico Imparcial e Mano mais obrigado. Coerente. Obrigado, amigo. Esse próximo, vai, nome, time. Deus te abençoe. Aí, Carlos de Pirituba. Certo, aqui é palestra. Chupa Mano, chupa Benja. Ah, de catar, chupa o Sombra, chupa todo mundo aí, menos o Domênico que é palestra. Mas, irmão, é isso aí. Você viu que ele chupa o Sombra. Mongol. É, chupa. Só que eu não quero, não. Próximo. É, Thiago de São Miguel. Vai Corinthians, aí, hein, mano, tudo nosso esse ano. Nós. Passa pro meu irmão e pro Cannabis, amigo meu aí, mano. Cannabis? Cannabis? Tá da hora, velho. Gente boa. Fica comigo agora, falei. Muito louco, meu. Cara, onde que é, meu? Seu amigo me abraço, mano, é nós. Tudo nosso, Corinthians. É ali debaixo do meu tom. É, tua mãe atende o telefone em casa e fala: Dodô, o Cannabis tá aí, quer falar com você. Não, o Dodô não tem. Próximo! Do Cannabis. Cruel, hein, se ligar pro seu Bento e falar que é o Cannabis, velho. Nossa! Qual? Ele larga tudo pra atender lá. É. Não é não, Dudu? Porra. Fábio. Agora. Eu sou da Pompeia. Mas aqui é Corinthians, porra! É isso aí, mano. Nossa. Dudu, já começou a campanha Deixa o Cu Cair? Traz o teu que é Corinthians, trouxa! Ai, traz a campanha aqui pra mim, ô trouxa! Ai. Não, Domênico! Não, Cátio, vai logo essa porra aí! Próximo! Cheio, vai logo! Fala com os caras logo é aí! É isso, Sobra, aqui já, é o Marcos, já tá tchau, já deu o que tinha que dar aí! Quero mandar um abraço pro meu irmão, pra minha cunhada e pra minha noiva! Legal, cara, obrigado! Próximo, Raul! Opa, beleza, aqui é o Patrícia, palmeirense! É, mandar um abraço pra todo mundo aí, mandar um abraço pro Bujac, pro tio Ed, pra todo mundo. Próximo! Aqui é o Fábio do Jardim Rio Doce, todo poderoso Corinthians, um abraço a todos aí, pra minha família, meus filhos, beijos. Próximo, último. Adriano Martins, corintiano de Santana, Mandar uma moela pra minha namorada Denise, que tá nos ouvindo. Boa, mandar um abraço especial pra galera do grupo do Estádio 97, do WhatsApp, grupo 1 e 2. E pro pessoal do grupo do WhatsApp também, do Facebook. Do... É isso! E um chupa pro Rodrigo Maravilha aí, que tá ouvindo a gente também. Falou, é isso, Jefinho! Falou, falou, cara. Um abraço, obrigado. Um abraço, tchau. Foi o pedágio sem parar que aconteceu na Hermano Marquete, na Lapa de Baixo, no número 800. E aí, velhinho, como que foi a partida? Ah, foi difícil, né, Sombra? Mas nós perdemos oportunidade, velho, pra matar o jogo contra o Tricolor, velho. Não. Você não foi pro Guarujá? Fui. Não tô falando de jogo, tô falando partida pro Guarujá. Ah, foi legal, foi legal. Eita. Foi boa, Shadow, foi você boa. Tá porque... morta você tá. Foi, não, pelo amor de Deus, longe disso mesmo, nossa. Porque você sabe o que é, preciso tomar cuidado, né? Não é estilo morto. Peguei meu carro com a galera, todo mundo de cinto de segurança, sem beber, e fomos embora, só. E tudo aqui na estrada cheia pra caramba. Você, esposa. Tudo, o Acalopsita, o Johnny. O enteado foi? Tudo, tudo. O neto foi? E galera toda. Ele já é pai, né, o teu enteado, né? Já. É, Gabriela, pai da Gabriela. Olha aí. E aí todo mundo na estradinha, velocidade controlada. Mas aí, Shadow, quando nós chegamos no pedágio, velho. Você viu como é que tava sexta-feira, né? Mas aí foi só cair pra direitinha. Pegar aquela pistinha, sem parar, pistinha, né? De 40 por hora, sem parar, dando tchau pra galera e vamos embora, Shadow! É isso aí, velhinho. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar pra você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97 também tem oferecimento da Polo Ar, né, mano? Opa, isso aí, Sombra. Grande Polo. Sombra. Apolo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein? A Samsung, amigão! São aparelhos com design e com estilo inconfundíveis, podendo contar com o sistema Virus Doctor, que elimina RG. 99% de vírus e bactérias que sim, estão no ar, hein? Sim. Olha só que top, para quem tem problema respiratório, esse é o aparelho, hein? Boa. Grande Samsung, parabéns, hein? Hoje eu vou falar de um aparelho especial, RG. Um ar-condicionado split digital inverter de 9.000 BTUs. Bom, hein? Bom. Esse da Samsung é top. Além de ser bonitão, esse aparelho excepcional, RG, oferece ar limpo e fresco com baixo consumo de energia. Boa. Isso é essencial também, hein? Sim. Acessando ou ligando na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas do mercado, tá legal? Boa. E ó, a promoção está de volta, hein? Com uma nova frase. Entrou no ar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano? Anotou a nova frase? Só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano? Sim. Vocês concorrem, tá certo? No final do mês, a um ar-condicionado de 9.000 BTUs, tá legal? Olha só que top, hein? Então você já sabe, amigão, com a Polo Ar-condicionado e a Samsung, vocês entram no clima! Legal demais, Estádio 97. E aí, Oba, estão ligando lá na Lotus? Ninguém fechou ainda pra pegar o resort? Pra ser estranho no ninho? Liga lá, 28964665, o primeiro que fechar. Mas o que louco vai me mandar o nome. É, olha aí. 28964665, o primeiro que fechasse hoje o resort, o pacote do resort, ia ganhar a vaga de estranho no ninho. Queria agradecer o apoio da Cassineira, do Edu Botões e também, novamente esse ano, o apoio da Futeliga, futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Valeu, galera da Futeliga. Show de bola, hein? Muito obrigado mais uma vez a parceria aqui com o Estádio 97, o resort do Estádio 97. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? O boné, quem ganhou foi o Leandro Guandelini. Leandro Guandelini, parabéns, ganhou. Apoio da Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta da Energia com apoio da FIT, o parceiro do seu evento? Carlos Gracioso. Valeu, Carlão, parabéns. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Foi o Carlos Gracioso também. Também? Também. Aê, parabéns, Gracioso. Que foi? O primeiro que fechou. Ó. Oh. Olha aí, quem ganhou lá no resort, fechou e vai ser estranho no ninho. Robson Butinhão. Boa, Butinhão. Robson Butinhão, parabéns. Robson Paulo Butinhão, parabéns. Ganhou direito de ser estranho no ninho. Fechou lá o pacote hoje na nossa promoção do resort do Estádio 97. Boa, Sombra. Eu quero lançar aqui uma promoção também. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Cada ouvinte do Estádio 97 pode me doar 1 real. Pode mandar aqui para Rádio Energia 97, Paulista 439. A campanha é boa, hein, mano? Ou então, depois está na minha conta corrente, que amanhã eu vou passar o número. Tá certo? O cara, sensacional, o cara pode doar até um pouco mais, RG, mas o mínimo, a quantia é o mínimo, é 1 real. Mínimo 1 real. Então, vamos mostrar aqui para todos os concorrentes, para todo mundo do mercado que, aí, que nós temos amigos. RG tem mais de 10 milhões de ouvintes. É verdade. Ou seja, muito quando eu tiver bom. 10 milhões na conta, eu vou passar para todo mundo aqui. E só, só um abraço pro Thiago, tá, santista lá do Monte Camel, e o filhinho dele, o Furacão. Um abraço. E outra, Sombra, eu ia mandar um abraço que acabei esquecendo o papel lá no carro, mas amanhã eu mando lá pro... É, o irmão da Patricinha, aí, ouvinte nosso aqui, gente boa demais. Irmão da Patricinha? É. Que é, mas Patricinha, não, porque o nome dela é Patrícia, ou porque ela é uma Patricinha? Não, porque o nome dela é Patrícia. Ela é casada com o Lulu. Lulu? Casado com quem? Com o Lulu. Mas tá mandando São abraço Paulino, pra casal de cachorro aqui? Não, tá louco? Patricinha, o Lulu, Lulu, meu amigo. Lulu. É irmão do Alvarinho aí também. Um abraço pra todo mundo. Mas amanhã eu lembro o nome do, do rapaz e amanhã eu mando um abraço. Tá bom, e fecha que o Benjamin tá vindo pro estúdio. Quem quer falar alguma coisa? Não. Tá frio, quer ver? Olha lá. É, vai ficar frio, é. Babaca. Boa noite pra tu. Fala, fala, Narigudo. Que amanhã. É. Falarei sim com os donos da rádio, falarei. É impraticável ficar dentro desse estúdio. Você tá com tanto frio assim? Não, eu não, todo mundo reclama. Não é, ar-condicionado a polo ar é assim mesmo, gela mesmo, é assim que é não, bom. Mas, não, é bom, mas não precisa ter aqui um... Tá nevando. Mas tá desligado. Não, tá desligado eu desliguei esse aqui, não tá. Mas tem que Benjamin, quando você for pro inferno, pô, viu, Benjamin? Novo, você quer que eu peço pra quem? Pra produção. Pra quem mais eu peço? Eu peço todo dia. Oh. Aí os caras, o Benja é chato, o Benja é penteiro. Mas, ô Sombra, o Benjamin que não gosta, tá certo, de pensar que quando você morrer você vai pra um outro plano, você vai ter muito tempo, Benjamin, pra queimar no inferno. Então aproveita esse ar geladinho aí. Ah, tudo bem, mas deixa tem eu queimar lá. Entre queimar no inferno e gelar aqui no iglu, dá pra ter um meio tempo. Ah, gelar no iglu é melhor que queimar no inferno. Muito melhor. Frio é nota mil. Fazer o adesivo frio é nota mil. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece mais. Você merece um Extra. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Toda quinta no Club Tronic, esta noite. Hey, we are Stadium X and you are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Energia. Os novos nomes da cena eletrônica nacional. Sets exclusivos. O que é tendência? De segunda a quarta à meia-noite, Spirit Radio Show. Aqui na Energia 97. Energia. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Como alguns adultos enxergam o jovem? Como o jovem reage quando é tratado como criança? Como o jovem acredita que deve ser o futuro? Como o jovem faz esse futuro acontecer? Se você tem 16 anos, tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Procure o cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. The Chainsmokers. Que

chance. Thank you. Sessions.